Deixa eu botar para transmitir. Ah, esqueci as músicas. Então, estamos ao vivo já, mas só um minutinho, pessoal. Tranquilo. Eu tô aqui pensando se eu compro o celular no AliExpress ou não. Já O preço estamos tá ao bom. vivo, como eu falei, Rafa. Então, quando eu digo um pouquinho, é para deixar bem claro que é para o público, não estou falando com você, não. I know. Mas aí, público, ajude a Rafa a decidir. Né, então? Deixa aqui nos comentários se ela deve ou não comprar o celular no AliExpress. Pronto, já botei a música. Principalmente. Ok. Agora sim. E ó, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 231. Eu sou o Vilas Júnior, estou aqui mais uma vez com a Rafaela. Boa noite a todos. Estou aqui também com a Jojo. E aí, pessoal, boa noite. E hoje com dois convidados, né? Então, estou aqui com o Ian. Oiê, tudo bom? E mais uma vez também aqui estou com a Seichan. Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer mais um daqueles podcasts em que a gente vai tentar adicionar mais animes à nossa lista de animes que nós achamos que todo mundo deve assistir, né? E hoje a temática são animes Girls Love e Boys Love, ou Yaoi ou Yuri, eu não sei, agora é tudo junto. Eu gosto de dizer que Boys Love abrange tudo, né? Então, Eu gosto de Boys falar Love que Girls Yuri Love. abrange tudo. É, tipo assim, É, eu então. tava até vendo. Vai rolar assim. Então, é o Yaoi que abrange tudo ou é o Boys Love? É o Então, Yuri que abrange tudo ou é o Girls Love? assim, É uma boa deixa pergunta. eu comentar aqui, porque vai rolar a BlimeCon, não é propaganda, mas vai rolar a BlimeCon. E aí a Cris tava falando sobre a história do BL, assim. E assim, teoricamente. Pro BL, o ideal é chamar de BL. Primeiro porque o Yaoi, o termo, ele surgiu de forma genérica no doujinshi em si, sabe? Não era especificamente de BL, é que pegou no ocidente. Mas o termo correto é BL. Primeiro porque foi nova de BL no Japão, nem sabe o que Yaoi é. E, tipo, as mais velhas, tipo, ah, eu sei que esse termo é antigo da minha época, mas, tipo, não uso. Então, pra BL, o ideal é BL. Agora, pra Yuri e GL, eu não sei se prefere mais, se pode ser qualquer um. Eu particularmente prefiro Yuri, mas o pessoal usa muito GL para pegar coisa mais também tailandesa, coreana, tudo junto, né? Yuri é mais o japonês que abrange mais purezas e relacionamentos entre mulheres em geral. Entendi. Agora começa agora Isso mais aí, uma edição do especialista Kyodai. falou. A gente já teve essa discussão aqui em alguns momentos, mas é sempre bom relembrar essas coisas. Enfim, né? A gente vai fazer então esse nosso cast, essas nossas escolhas. Quem será que vai ter seu anime aí que vai passar, né? Fica aí essa curiosidade. Mas antes, vamos para a leitura de comentários da edição passada, que eu não sei. Rafa, você chegou a ver se tem comentário escritório? Tem sim. Tá bom. Então Ela vamos que comentou eu. há 4 horas atrás, inclusive. Foi Eu super recente. vou começar aqui pelo YouTube, então tem um comentário curtinho. Deixa eu só colocar aí a imagem aqui antes que o Carlírio reclame de mim. Então, vamos lá. É, o Tabuágua 2414 comentou: Meu Deus. essa temporada está difícil. O único anime que estou assistindo é Orewa Subete no Perisuru, Gyaku Kanchigai no Sekai, Saikyo wa Bokensha ni Naritai. Ah, eu sei qual é. Eu tô E vendo também. eu não faço ideia de que anime é esse. E ele perguntou se Carlírio ainda se encontra preso em um cativeiro. É exatamente isso aí que Com tá acontecendo. certeza. Exatamente. Sofrendo, né, com seus problemas. O Evelaz não quer pegar a imagem nova, mas o Carlírio deixou aqui, ou melhor, né, a pessoa que cuida do Carlírio deixou aqui uma foto da Chikorita e do Kirby que estão lá dentro do cativeiro junto com ele. Mas é isso. É isso. Não vai ter não, porque a Vilásio chegou tarde, parou de trabalhar tarde e pegou as imagens só do pessoal mesmo. Desculpa aí, Carlírio. Ou desculpa aí, senhor sequestrador do Carlírio. Mas não vai rolar, Exatamente. não. Fã, os comentários lá no Anime Coach. Então vamos lá, comentário da escritora. É, começando com só um aviso prévio, foi ela mesma que escreveu, tá? Não esperem nenhum comentário meu na edição 231, a caesta que estamos gravando, porque mesmo ciente que tem quem goste, eu não curto Yaoi Yuri. Se for o elemento central, não. Agora, se for um dos elementos, até tolero e posso aceitar de boas. Okay. Sinto preconceito. Não, cadê? Agora sim. Saudas. Tô brincando. Tem gente que gosta, tem gente que não, e é isso aí. Agora sim, saudações para uma nova temporada de verão nos animes ao que eu dei podcast. Fico feliz que sim, temos dois animes desta equipe que tenho acompanhado. Lá dos dois lados do Netoin, é, Madoguchi Dalia wa Utsumonakai, que tem me agradado e tem sido um dos que eu tenho mais curtido dessa temporada. Já por aqui, não, tem... Não acontece nada nesse anime. Nada acontece nesse anime. Vamos lá, não gosta do que, né? É, Katsuke Mahoshou junto com a Tekitaishi Tetai. Esse acontece muita coisa. Em 15 minutos, melhor anime. Bom. Tem sido simpático. E podemos ver algo que já rolou em Itazurana Kiss, onde o final da trama é mostrado em animação. Sim, casos semelhantes, só para constar. Porque a autora já faleceu, então, né? A animação aqui vai completar a obra, porque não tem final. E é isso. É, indo aos demais animes, menção honrosa para Ramen Akaneko. E sim, como um amante de Necos, ver esse gerenciando uma loja de ramen tem sido bem simpático. Só a animação travadinha... Triste fim. A animação travadinha pesa um pouco. Dá pra passar pano por ser feito em um novo estúdio. Outro que tem sido legal de acompanhar, penso que está no mesmo patamar de Dahlia. Eita, vilão. É, Tensui no Sakana Hime. Tu tá vendo isso? Tensui no Sakunama Hime. Ah, sim, tô. Eu gosto. Ela disse que é no mesmo nível de Itália. É assim, ele é meio Slice of Life, mas eu acho que... É que ele tem um ponto meio específico, né? Sobre uma... É, então, é... Mas assim, eu acho mais bem animado e mais bem... É desenhado que Dália. Que Dália, às vezes, tem uns imagens meio tortas. Ah, mas você tá exigindo demais, né? Que Dália ali é, que... de novo, o orçamento de uma coxinha. Mas eu concordo que a gente tava falando. Não dá pra culpar Dália. Mas, bem, enfim. Então, anime baseado em game do mesmo título. Curioso que seja PA Works é a responsável, sendo do habitual deles que focam mais em animes originais. Fechando com a segunda metade de Shai, a única... continuação que veio nesta temporada de verão que estou vendo. E fechando a cota, continuando em exibição, temos a terceira temporada de Tensura, que é o anime do Slime, que prova mais do que nunca que o povo de Tempeste ama uma festa de arromba e vai indo para o seu final de temporada. E sim, o anime é um dos que mais tenho curtido em termos de secar atuais. Eu gosto. Também. Isso aí. Também porque Tensura é arte. Exatamente. Eu parei de ver, mas eu sei que já para a alegria do nosso padrinho, que não está aqui presente, né? O Wonderful Peku tem estado muito bem. Pode não ter o mesmo impacto narrativo ou gostinho de Quero Mais do seu antecessor, mas cumpre bem o seu papel de Peku anual com gosto. Pois é, tô vendo poucos animes nessa temporada, você e todo mundo, né, querida? E tem um outro. Eu tô achando bastante coisa, eu acho. Nenhum outro que possa ver, caso abra interesse sobre. Isso aí, se cuide e até mais. Comentário lido. Até mais. Bom gosto com Tensura, realmente. O melhor anime dessa temporada. Da temporada passada, né? É, do caso. Ai, ai. Vai lá, Vilas. Vilas? Tô respondendo o Carlinho aqui, que tá reclamando que eu não coloquei as imagens. Eu não vou baixar agora as imagens não, Carlinho, desculpa. Pode ficar irritado aí. Não, cativeiro do Carlinho, né? O cativeiro do Carlinho. É. Pois é, eu tô gostando bastante da temporada, né? Já falei aí, tem bastante coisa. Tem um anime que eu quase trouxe pra cá, mas na verdade nem cabia exatamente no tema, né? É só porque tá entrelaçado, né? Mas, que é um dos meus preferidos da temporada, mas... Eu falo no final da temporada do Senpai Wa Otoko no Koko. Enfim, acho que é isso, né? Então, muito obrigado, escritora. Muito obrigado, Taboago. E vamos pro nosso cast, né? Se vocês me perceberem meio cansado, é porque eu estou. Verdade é essa. Tudo bem, nada como falar de homens se pegando e mulheres se pegando para poder dar um up na A energia de qualquer fadiga. pessoa. Ok. Concordo que eu Chuchu, também estou fadiga. mal. Eu fiz o CNU ontem e eu ainda estou baqueado. Ui. Tudo bem, amiga. O importante é você Fadiga, ter transcrito a frase lá, amiga. Eu transcrevi a frase e marquei o gabarito. Que bom. Calma, É, então não é se isso, aprovada. preocupe. Nem... Já passou no teste cognitivo, então tá bom. Já. Não, a frase da manhã era a poeta está aqui, e a frase da tarde era que Deus me proteja. Eu tô falando sério. Sério? O meu de manhã era domingo no parque. E a. Eu, segundo, se eu não me engano, era a caminhada nas pedras. Eu não faço ideia do que vocês Nossa, estão meu Deus. falando. É, o concurso nacional unificado foi ontem, e aí tinha que transcrever a frase do caderno na folha de resposta. E aí era uma frase Ah, qualquer. sim. Entendeu? Eram umas frases assim, aleatórias. Ai, eu vi mesmo um cara que falou que era alguma coisa de samba, e ele, eu sou cristão, não vou falar esse tipo de coisa. Eu Ah, que bom, entendi. menos um Oh, que candidato. bom, Que cara. bom, menos um candidato aí para concorrer com a Rafa, né? Sim, Bem, aí então, fora. vi isso. E com a Jojo, E, aprovadas. exatamente. É Oh, sobre nossa, isso. é sobre isso, com certeza. Enfim. Vamos pro tema então, pessoal. Então, como eu disse, é aquele tema já, não vou dizer que tradicional, né? Mas recorrente, em que nós vamos escolher animes, né? Porque achamos que são animes que todo mundo deve ver, ou não, né? Então, só lembrando, as regras são muito simples. É, cada pessoa vai indicar o anime, vai dizer o porquê acha que todo mundo deveria ver esse anime, na sua opinião. E as outras pessoas vão votar. Se você conseguir um total de votos maior do que um total de votos a favor, maior do que votos contra, então o anime entra na lista, né? É, caso contrário, se tiver empate ou tiver menos, não entra. No caso de hoje, acho que a gente tem cinco pessoas aqui, Cinco né? pessoas. Então não tem É, como com acontecer três empate. votos. Então cada pessoa precisa convencer duas pessoas só. Então tá tranquilo. Tururu. A não ser que ela se odeie. Aí ela pode votar contra. É. Eu posso dizer que dos animes que vocês escolheram hoje, o único que com certeza eu não ia aceitar era o do Wesley. Então, Assim, eu Ah, também não não, ia não, não, não. aceitar, não. Eu não Desculpa, gosto. Wesley! Eu não gosto. Nossa, o Eu do Wesley teria não, não. muito meu voto assim. Eu Teria muito meu voto também. ativamente não gosto desse anime. Mas Ah, eu para não mim, gosto. tudo que o Ikuhara toca, eu bato palma e falo obra de arte. Tá bom. Ok. E para mim, é o melhor anime original Yuri. Ponto. É isso. Ok. Eu não gosto. Acontece. É, Eu não já ri os ainda, então outros, tá. assim, então os que eu conheço, muito provavelmente eu vou dar positivo, os que eu não conheço, vamos ver. Então, Vamos vamos ver, ver. vamos ver. Vamos ver. Eu não Esse posso. é o padrão, Eu não né? tenho muito Assim, esperança, mas eu tenho muito diferente escolher de algumas pessoas, eu não deixo de escolher só porque eu não vi. Se a pessoa me convencer, esse. tá valendo. Enfim, mas vamos lá. Quem quer começar? E por que vai ser a Rafa? Como sempre. Então vai lá, Rafa, arrasa. Mete Eu fiz bronca. escolha começar. É automático já, né? Então, galera, vamos começar com um BL, né? O único BL que eu realmente recomendo, porque eu não podia recomendar um filme, senão eu teria recomendado outro, Porque eu sei, mas mas não é, vai não ser que eu hoje. sei, exatamente. Não vai Não ser é hoje. o dia, né, para recomendar filme, né, de BL. Então a gente vai com o único BL que eu, assim, não é o único, eu tenho outros, mas ele é o meu preferido de todas as adaptações em TV de BLs, que é Given, né, mangá também já publicado aqui no Brasil pela New Pop, que até agora não terminou esta merda, mas tudo bem, né, porque não sai, não terminou no Japão, então não tem como terminar aqui também. Terminou, acho que só não saiu o último volume, já saiu. Pois é. O mangá já terminou, mas acho que tá falando saiu o volume. Não, falta sair um volume. Falta sair um volume. Que eu tô com ele, tô aqui com eles assim, na prateleira. Eu tô esperando esta merda sair. E não saiu ainda, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Given é um anime BL, né? Obviamente. Que fala sobre quatro personagens principais, onde eles formam juntamente uma banda de rock. Então, consequentemente, ele tem um subgênero de música. O que faz com que o Evelásio já dê sim, porque ele gosta muito de subgênero. Tipo. No automático. Eu não vou dizer tô que doendo. é só por isso que eu dou sim, mas de fato já lá eu tô com uma nota alta comigo. Exatamente. Eu tô zoando. Mas vamos lá. Então, é uma história, né? O anime tem 12 episódios, mas a gente tem uma série de filmes também que vão dando continuidade à obra original. E temos aí os protagonistas principais, que é o Mafuyu e o Hitsuka. Onde eles são personagens do colegial. E eles... O Mafuyu, ele toca, né? Ou melhor, quem toca é o Hitsuka. Eu tô ficando maluca? Gente, eu tô ficando maluca. Eu tô lembrando da história. Calma, calma. Você ficou nervosa por causa porque você lembrou de Give, mas calma. Vamos com calma. Mafuyu, ele vai aprender, calma. Exatamente, o Mafuyu ele canta. Ai, Rafa, era isso que você tinha que lembrar. Ele canta muito bem. O Mafuyu ele teve uma história anterior com um namorado ao longo dos anos. E aí ele é meio que, eu acho que ele é conhecido na história, né? Ou na escola como a pessoa diferentona. E a gente tem um envolvimento dele com o Hitsuka, que é o guitarrista da banda, que acaba descobrindo, né, que o Mafuyu canta muito lindamente e pede para que ele participe da banda, né? O Mafuyu ele vai acabar se entretendo com isso e acaba, né, decidindo, né, de fato aprender a tocar baixo, né? Acho que ele toca baixo, né? Não toca guitarra não. E faz parte da banda também. Fora isso, a gente tem mais dois personagens maiores de idade. Ele toca guitarra, porque ele tá aprendendo. Ele toca guitarra também, né? Ele tá aprendendo. Desculpa, gente, eu já esqueci totalmente, eu vim totalmente despreparada, porque eu caguei, eu tô... Na banda mesmo, ele só canta. Né? Praticamente. Não, mas ele faz acompanhamento, pô. Ele acompanha ele um pouquinho. Aquela guitarra tá ali, né? A gente deixa. Então, ele faz o vocal e subguitar. É, bem isso mesmo. Ele literalmente só bate assim um pouquinho, só pra acompanhar no ritmo, tá ligado? Mas quem toca mesmo é o Hitsuka, né? É o Hitsuka. E aí a gente. Então, aí a gente tem o Haruki como baterista e o Akihiko como, de fato, o baixista. Eita, Rafa. Baixista, pronto. Muito obrigada. Baixista. Né, então. E aí a gente tem esses quatro personagens, aos quais tem vidas completamente distintas, né? Onde eles vão se envolver e formar dois casais, obviamente separados, né? Os dois colegiais e os dois mais velhos são casais diferentes. E o anime, ele vai percorrer a vida dessas quatro pessoas enquanto eles vão crescendo junto com a banda, né? Porque a banda, ela... No fim das contas, a banda ela tava meio parada porque eles não tinham vocalista, né? Mas agora que eles finalmente têm um, eles estão realmente tentando fazer com que ela cresça e pondo as coisas a sério, né? E a história vai indo assim, baseado no relacionamento deles e com o crescimento da banda. E eu gosto bastante, exatamente porque é um BL que não é só BL. Ele é um BL que tem um outro plot ao qual você pode também, né? Seguir, né, e tal, toda a história da banda. Eu também sou muito fascinada com anime de música, então eu adoro bastante, principalmente quando os personagens são de escolas de música, né, por exemplo, o Akihiko, ele também toca violino, né, então eu também gosto desses pequenos traços de personalidade que cada um deles tem, que faz com que eles sejam totalmente únicos e personagens super interessantes e vivos. E, bom, é isso. Eu não, infelizmente, eu não me lembro muito, mas uma das coisas que eu mais gosto é exatamente ver o desenvolvimento desses personagens se aproximando e se apaixonando e convivendo em conjunto, né? E o casal principal é o casal que, de fato, né, é tratado dentro dos 12 episódios do anime, porém, 11 episódios do anime, porém, o filme que dá continuidade, ele foca no segundo casal, que é o de jovens adultos. E vai ter mais outro filme, né? Isso no filme, terceiro filme. Sim. Que vai pegar mais outro casal, que vai aparecer mais pra frente. Que já tem no mangá. É isso, assim. Por favor, opiniões. Não preparei um discurso bem feito. Gosto. Bastante. E eu realmente acho que é um dos... Eu acho que ele, assim, a questão dele é que eu acho que ele é um dos mais recentes, mais bem tratados, assim. Eu acho que do... Tem pouco, né? A gente tava até discutindo antes, tem poucas obras, principalmente que viram série. E mesmo considerando as que viram série, geralmente não tem tanto orçamento, não são meio escanteados, ou às vezes o pessoal só adapta a obra que não é tão boa mesmo. E eu acho, eu gosto bastante de Given como história, como tudo em geral. E eu acho que é bem feito, né? E eu acho isso muito interessante. De todos os que estão aqui, eu sou o que menos consome obras Yuri e BL, pronto, pra ficar assim. Porque muitas delas são muito focadas no romance e não é meu interesse. Então, mesmo outras obras de romance, né, que não sejam Boys Love ou Yuri, geralmente eu não vou muito atrás quando é muito focado nisso. E eu gosto muito quando elas expandem o universo para falar de outras coisas, né? Sobre questões da vida da pessoa, sobre o cotidiano e sobre outros elementos, né? Como a história de música. Então, Given, ele não deve para mim para a maioria dos animes de música, assim. Tem animes de música melhores, não acho que o Given é o melhor anime de música que eu já ouvi, mas, como a Rafa falou, eu gosto muito de anime de música, e Given se enquadra tanto num anime interessante sobre a relação dos personagens, quanto como anime de música também, que é muito interessante. Então, pra mim, eu acho que é bom porque ele, além de tudo, ele é mais abrangente, né, pra público em geral, principalmente pra, talvez, pro público que não consome tanto obras BL, eu acho que ele vai agradar mais, né? Eu não acho que ele vai agradar todo mundo, mas eu acho que pode agradar bastante gente, eu gosto bastante. Então, pra mim, é um sim. Então, eu vou dizer, porque acho que concordo muito com Evelaz e a Rafa, assim. Eu já leio mais BL, assisto mais, assim, e eu acho que das obras que a gente tem hoje pra TV, eu tava vendo com a Rafa, eu acho que, assim, pra TV especificamente, eu acho que é uma das melhores opções, assim. Eu confesso que nesses anos todos no meio do fã, né, tipo, eu normalmente fujo, né, eu acho que a Cetia deve sentir isso com o Yuri também, é sempre muito atacado, então, no geral, então às vezes cansa um pouco, porque o pessoal tem que eleger uma obra perfeita, e ela tá em todo lugar, e quando ela não é perfeita, todas as outras são horríveis. Então meio que cansa, isso meio que pegou com o Given, mas ainda assim eu acho que é um ótimo anime, eu acho um ótimo anime pra começar, eu acho que Given, aquela coisa, deu a sorte do sorteio do BL, porque normalmente BL são obras muito curtas, então às vezes é até difícil adaptar pra uma série de TV, porque fica faltando, né, conteúdo, e eu acho que Given, por ser uma obra mais longa, dá tempo não só de desenvolver o romance, mas desenvolver a história para além do romance, no caso a parte da música, da banda, então... Eu acho que é um bom anime, que ele, tipo, ele tá próximo dos outros animes, não tem foco em romance, né? Porque tem essa história da música, ao mesmo tempo que foca em algo que é bem BL, que é a parte do romance. E eu acho que também ele é um anime muito bem feito, assim, a gente fica brincando, né? Que normalmente anime BL, o Yuri tem duas coxinhas de orçamento, o Given teve mais que duas coxinhas e foi bem tratado enquanto isso. Então é muito gostoso de assistir. É verdade. É, exatamente. E eu acho muito legal, eu acho que tipo, esse ano a gente deu um pouco de sorte, né? Acho que quem tá acompanhando o Cast Tofano nas temporadas deu um pouco de sorte também, tem outras opções além de Given, óbvio. E obviamente se você quer uma coisa tipo mais leve, menos dentro dos tropes antigos ou dos clichês antigos de bad, de romance que de repente não faz seu estilo, sabe? Tal, o Given ainda é a melhor opção, porque se você for voltar mais pra trás ou voltar alguns anos atrás de outro adaptado, de repente vai pegar umas coisas que tipo, você fica, não sei o que, não quero muito. Então acho que Given é acho que pra quem tá começando, pra quem quer entrar no BL, pra quem gosta de BL mesmo, acho que é sim, com certeza, pra estar na lista. Eu concordo, realmente, Given. Eu gosto muito de Given. Tem alguns pontos em que... É real, não, mas No geral, é uma obra muito boa. Eu acho que é uma obra que dá para conversar com muitas pessoas, como o Juju diz, para além do só do romance BL, porque existem outras tropes ali que estão realmente em desenvolvimento, né? Como o Eduardo disse, e às vezes foca muito no romance. No caso de Given, se você quer ter ali sua porta de entrada pro mundo do BL, mas realmente, às vezes, você pode ser muito estimulado com já chegar de cá com os pés no peito numa história muito focada no romance, Given é uma boa porta de entrada para você. Então, digo sim. Muito obrigado vocês pela minha recomendação, porque eu sou a única pessoa que eu acho que não viu o GIF. O GIF é muito é, bom. Tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Ele tem muito drama? Ou é mais ou menos? Não, acho que não. Acho que é bem Acho que tranquilo é assim, mediano, assim. Ele faz um é. É, pouquinho de tudo e faz isso tudo muito bem, assim. É bem de O que boa. eu não gosto muito é que podia ter mais drama. É drama policial. É aquele drama que você não, sabe assim, ah, não vai sofrer tanto, que é só um drama adolescente, né? Então, Ele é ok. bem isso, assim. Não, tanto que eu nem sei se pra frente é, mas é a relação dos personagens em si nem é uma grande questão dentro da obra, sabe? É, sobre o fato de eles serem gays, não é uma questão tanto assim dentro da obra. Até porque a gente acompanha muito eles entre eles, né? A gente não acompanha tanto eles com relação dos personagens. Eu acho que o dramalhão mais mesmo pega pro casal dos dois adultos, né? Que são os mais velhos, só que Sim. aí não tá no anime, tá no Mas é mais filme. porque um E dos aí caras é um boliche, né? Por isso. é. É, exatamente. Então, tipo, é o dramalhão mais trashão, assim, mais novelão e tal. Acho que vai ficar pro filme. No Ai, meu Deus. anime mostra pouco disso e foca mais nos dois, que é bem mais romance colegial fofo, entendeu? Então. Entendi. Porque eu vejo muito pouco BL. Faz muitos anos que eu vi peça. Muito, mas muitos anos. Então, eu sempre fico. Ai, eu fico curiosa com esse, com aquele. Mas aí, sei lá, banana fish. É too much, eu acho. Não quero Não, chorar. mas o Banana próprio fish. não, mas a ficha Não é quero. novela, né? É, eu não quero Banana chorar. fish Quero é shoujo de novela da romance, Globo. drama. É outra coisa, é muito, é Ali é complicado. drama até demais, é drama Mas estourando as aí portas. você tem que entender, né? Porque Banana Fish, acima de tudo, é um shoujo. Se shoujo Sim, sabe fazer uma coisa, é drama. É, sim. Aí, tipo, eu então, não quero. dramalhão ali. Aí, eu não quero esse drama todo assim. Não, Então. Given é de boa. Given é de Então, boa. beleza. Então, Se beleza, for beleza. comparar com o Banana Fish, nossa, muito tempo. Você vai ficar bem Socorro. tranquila. Banana Fish é outro nível. Eu nem lembrava, pô. Esqueci completamente. Não, Tanto o banana, banana. tem coisa que é melhor a gente não lembrar mesmo, pelo bem da nossa própria felicidade. Banana Fish, mais uma vez, não é só sobre romance, só que, pô, não é legal. Não dá. Agora nem é enquadrado como BL. Eu até fico preocupada quando o pessoal fala muito do romance de Banana Fish, porque, tipo, nem vinga tanto, assim. É, tipo, Não, é não, outro nem tem. drama, sabe? Então, tipo, gente, É, vamos eu ver queria se não vinga mais. como BL, Existem porque o outros pessoal vai motivos esperar você não gostar de romance e Banana não. Fish. É luta com gangue, gente. Socorro. Agora tu É imagina filme que de a, anos a, dos eu, 90. eu acho que além de tudo, já que ele tá falando um pouco sobre BL, às vezes o pessoal escolhe uns que. Me desculpa, é meio complicado. Tem muito. Muito não, né? Mas tem alguns sobre adultos com crianças. Eu fico muito revoltado com isso. Desculpa. Meio Não, quando mas minha gente. é hétero também é terrível isso. Então, porra, é triste, Não, né? gente, olha, uma das coisas que eu realmente tenho problema com a anime BL é que a grande maioria dos anime BL, pelo menos de até uns anos atrás, eles faziam umas escolhas de enredo que. Era. Que me Porque são pariu! as escolhas que dá dinheiro, né, gente? Venhamos e convenhamos. É É que muito assim, triste, eu vou É as falar que escolhas assim. que dão dinheiro. Ó, Mas às vezes nem vinga eu pra diria assim, TV. tipo, quando a gente pensa, por exemplo, como do que eu sei foi feito, basicamente era uma produtora dentro do estúdio que gostava de do que eu sei e falou: vou bancar esse anime, sabe? Então, assim, infelizmente, eu acho que o bom gosto lá dos produtores não estava tão ativo na época, aí acontecia essas coisas, porque assim, a gente. Assim, anime BL sai, não porque faz sucesso, porque se fizer sucesso, tipo, não sei se sairiam muitos assim, mas. E que não sabe, é um mistério, né? As estrelas alinham e, tipo, saiu, sabe? Então, às Eu vezes acho que só não dá tem. muita sorte. Eu acho que é falta de sorte, acho que as escolhas às É. vezes são complicadas. Porque Given fez E aí. sucesso, por exemplo. Given fez sucesso. E tem esse lance também, eu tava falando, né, com a Rafa, que assim, a gente pega o quê? 5 animes pra TV em uma década, sabe? Tipo, por que tem anime ruim shonen, tem anime ruim isekai? Só que o problema é que é tanto que não dá nem tempo de você ver o ruim, porque tem o bom saindo, sabe? Ah, não, Belly, mas eu vou discordar. Tem, é meio um, sabe? Eu vou discordar. É, nos últimos anos, toda temporada tem quase, praticamente toda temporada tem um. Só que é porque não, espaço não, Não, tô falando sério, tipo, depois de Given, o outro anime pra TV que foi BL foi esse ano, foi Cherry Magic. A gente ficou basicamente 4 a 5 anos sem ter nenhum anime BL pra TV. Aí se a gente deu a sorte, foram 3, entendeu? Mas depois de Given não teve nenhum até Cherry Magic. É porque eles lançaram alguns filmes BL. Que... Pode ser que seja essa impressão. É, porque teve filme e um ou outro OVA, assim, mas assim, pra TV mesmo, depois de Given, só Cherry Magic. Então assim, é que parece que tem um que a gente tá falando do mesmo durante 10 anos. Mas a quantidade que sai é muito pouco. Esse ano foi um milagre, entendeu? Tipo, foram 3. Esse ano saiu logo 3, mano. Foi milagre da salvação dele. E anunciaram mais 2, cara. É pra compensar, a gente vai ficar uns 15 anos aí sem, gente. É, então... E é por isso que o público de Yuri segura todas as coisas pra dizer que é Yuri. Então, Matoka é Yuri, Keion é Yuri, tudo é Yuri. Tudo é Yuri. E tá tão certíssimos. Mas aí, então, eu vou ter que generalizar também. Então, é, eu acho que é demais aí também generalizar. Por exemplo, se pai é o Tokonoko, é Belly, mas tem. E aí? Não é verdade. Inclusive, eu tava confuso se eu trazia pra cá ou não, apesar de não ter terminado. Porque eu tô gostando demais. É. Então. Putz, Senpai, eu tô colocando. Não classifica então. Também, mas. É, ele pois tem é. Relação homoafetiva, né? Infelizmente. Pois é. Eu nem sei te falar. Porque, por exemplo, tá tendo o dessa temporada. Eu não trouxe porque, obviamente, vai trazer Given, né? Sim. Mas ele também é muito bom pra colocar o dessa temporada. Tá troca focos. Aliás, outra coisa também é interessante pensar, né? Porque, tipo, se a gente pensar pra animes, pra TV também, a maior parte, ou eles envolvem, tipo, romances em age gap, né? Que tem, tipo, são poucos que tem sinceramente adultos. Tudo bem, Sekaichi e Junjou tem adultos, mas a maior parte acaba sendo jovem, né? Que fica Dokusei, Given e o Tatsugari agora que tá aqui, né? E tudo bem, teve Cherry Magic esse ano e o Tadaima Okairi, mas normalmente são poucos adaptados, a gente fala pouco de animes BL com adultos, porque tem muitos animes BL com adultos, entendeu? Então, tipo, é interessante isso também, né, que acaba não fazendo parte da discussão, mesmo tendo bastante, porque também acaba não sendo tão adaptado. Mas, assim, no caso de BL, o que acontece é muito uma questão, porque, assim, quando a gente pensa no que é BL, né, tipo, BL, ele não se propõe enquanto gênero, né, dentro do mangá, a representar todos os mangás com romance gay, entendeu? Porque tem outros clichês em outros gêneros, e até coisa fora do BL, né, óbvio. Então, tipo, porque BL é uma coisa bem específica, com clichês muito específicos, né, então, e acaba que acaba dividindo mais do que juntando, exatamente para permitir as particularidades de cada tipo de obra diferente, como Gay Come, por exemplo, né, que é bem diferente. Ih, sim. Travou? Não. Só que ninguém sabia o que falar. Não sabia o que falar, né? Rafa, eu literalmente tô olhando pra lista do mal. A gente tava aqui absorvendo suas palavras de sabedoria, amiga, porque você comeu e não deixou migalhas. Então, só deixando. E o Aiden left no crumbs. E é isso. Vamos pro próximo. Rafa, quem vai ser o próximo? Próximo vai ser Setian, que é uma das nossas convidadas. E então, eu acho que a maior parte das pessoas não viram esse anime, por isso que eu trouxe pra cá. Porque ele. Outro. Eu vou falar o nome. Eu vou falar em inglês, que é mais fácil do que o título em japonês, eu acho. Apesar que eu acho que o nome mais fácil é traduzir esse nome, porque esse anime tem tudo de bom, menos o título. Que ele é The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady. Tipo, é mais fácil falar, tipo, a revolução mágica da princesa e da donzela gênio, sabe? Não é mais fácil? Um pouco. É muito mais fácil. Coisas de novel, né? ou popularmente chamado de Magirevo. Ele conta a história da Anísfia, que ela, todo mundo chama ela de Anis. Ela é a princesa de um gênio, ela é reencarnada, é um isekai, mas isso não é muito importante na história no início. E ela reencarna num mundo mágico, e aí ela é louca por magia, e ela reencarna, só que ela não tem poder de magia. Então ela tem que dar um jeito de usar magia de outro jeito. Então ela estuda magia de um jeito científico, e ela cria a magicologia, que é o estudo científico sobre a magia. E aí ela consegue fazer utensílios mágicos, pô, consegue fazer alguma coisa pra voar, ou pra usar os poderes, uma espada mágica. Só que aí, como princesa, o país dela é fundamentalmente toda a parte do reino, do rei, do todo pessoal mais de classe alta, eles são quem usa a magia, os plebeus não usam. E aí, tipo, ela, como sendo a princesa, ela não sendo usuária de magia, isso é um problema na vida dela. E aí vem a treta. Outra parte desse casal, entre aspas, porque a gente vai saber se é um casal só mais adiante na história, é a Elfi, que ela é noiva do irmão da Anis. Eita. Pois é. Não porque há uma explicação. Porque a Elfi, ela é noiva do Al, que é irmão da Anis. Só que o irmão dela, o Al, ele rompe o casamento no meio do último festival que tem da escola deles, antes deles se formarem. Então ele, tipo, chega com uma outra menina. Ele está apaixonado pela outra menina. Não, ele diz que a Elfi fez bullying com a menina e cancela o casamento. Sem provas. Cai todo você cai. Puta merda. Poxa, 1 milhão de secais que tem esse plot. 1 milhão de secais que tem essa mesma merda. Tem que secar que começa. Na temporada passada, né? Que foi aquele da menina que rodava que nem um Sonic. Sim, foi igualzinho. E a Anis chega na hora, porque ela tá fazendo um treino de voo e ela não sabe voar direito, porque ela não tem poder. E ela entra pela janela, louca, e resgata a Elfi e diz que ela vai sequestrar a guria pra ela ser assistente dela nos negócios de magia. Porque os velho que são tudo, ai meu Deus, a magia é intocável e a gente tem que respeitar os espíritos e não tem essa menina ficar mexendo com essas coisas de ciência, ninguém pode mexer com essas coisas de ciência, é tudo maligno. E aí ela quer convencer a menina que era noiva, porque ela tem muito poder mágico, e aí ninguém se mete com ela. E aí, se ela falar que os negócios de ciência é bom, há uma chance das pessoas deixar ela continuar a pesquisar essas coisas. Então, começa a rolar uma ajuda mútua, porque aí, tipo, uma precisa de alguém que tenha moral pra dizer que os estudos dela são ok, e a outra levou um pé na bunda, e aí ninguém mais vai querer casar com ela. Tipo, e aí elas começam a união delas, e no final é uma grande viadice, devo dizer. O famoso gênero Scientists to Lovers, é isso. Uh-huh. Inclusive, no segundo episódio tem uma retrospectiva da Anis criança falando que ela não queria casar com um homem. Ela ia renunciar ao direito ao trono, que ela era pra ser a primeira na fila. Sim. Porque ela queria casar com mulher. Olha, incrível, aí. É isso. Rapaz. É certíssima. Eu confesso que esse anime... Ela tem direito a uma rainha com sorte. Esse anime, ele tá... Eu tava querendo assistir ele, só que eu realmente confesso que eu tava enrolando. Mas agora que eu sei que é sapatão, porque eu não, eu até então não sabia que era sapatão, eu só tinha achado que é. Ah, sim. Tá, interessante. Sinceramente, eu vi ele sem saber de nada. Eu não tinha lido nada, eu não vi nada. E eu comecei assim, vai ser aqueles animes que as meninas se tão bem, que é tudo bonitinho. Ai, elas vão ser super amigas, tipo, sei lá, Nanoha e Fate. Dormem na mesma cama, mas não diz que é nada, sabe? Ai, elas eram colegas de quarto. Elas têm uma filha, mas elas não são nada. Tem uma filha? Peraí, então não acontece nada no final das contas? Ah. Acontece sim. Ah, tá, que bom. Tava sim, bem. Aí... Tipo, até o episódio 6, eu jurava que era isso. Era tipo, ai, não tem nada. Elas vão ser as boas amigas, elas vão... Ai, meu Deus, eu não sei o que eu estou sentindo, mas elas são super amigas. Não, a partir do episódio 7, diz com todas as letras... Vocês são umas viadas. Gente, é, tipo, é sempre episódio Zeta, então. 7, sabe? É porque 7 vem de Nana Mizuki, que é a deusa das sapatãs, é isso. Pô, e eu tenho que dizer que como eu não conhecia, eu achava que não ia ter nada. Eu jurava. Ou que ia só de ficar num finalzinho do anime ali, talvez, sim, da sua esperança no coração, se você acreditar, vai ter alguma coisa. Mas não, todo o plot final, pela a revolução delas, o último episódio, inclusive, o nome é A Revolução Mágica de Ambas. É delas juntas, não é uma com a outra, ou uma ajuda a outra, é das duas fazendo um negócio junto, com uma virando rainha. Devo dizer esse spoiler. E ainda virou rainha. Sim! Ela você deixou o dono cara, pra casar com a moça, mas virou rainha do mesmo jeito, é isso aí. É muito tudo bom. Certo. É isso. Nada errado. Cara do Albert, aquele misógino. Eu vou ter que ser a pessoa aqui que vai pedir, por favor, me dê mais informações do anime além do romance. Como é que é? Ok. É porque se só o romance não vai fazer eu votar a favor. Então é por isso que eu entendi. Por mais bonito que seja, que... Não, beleza. Muito do anime tem a ver com essa coisa do reino e de o reino vai se manter desse jeito, com os plebeus se fudendo e não podendo usar magia e os nobres usarem e tipo não dão nada pros plebeus e elas pensando num jeito que... Não só elas, o irmão dela, o Al, também, ele quer virar rei pra poder mudar o jeito que é o reino. Só que o jeito dele de mudar o reino é muito forçado. Ele é mais violento, sabe? E ela é todo, ai, a magia vai trazer felicidade pras pessoas. A Anissa é muito fofa, Anissa. E aí, tipo, tem esse debate entre os dois. Isso é interessante no anime. Tem batalha contra dragão gigante absurdo. Tem vampiros. Tem uma mistureba um pouco grande nesse anime, tá? Esse é isso aí. Você sabe que de todas as coisas que você falou, o que mais dá contra o anime pra mim é Isekai, né? Mas o Isekai é um pingo no negócio. Eles cita no primeiro episódio e depois lá pro 11º, eu acho, ele cita que é Isekai. É porque a verdade é, os Isekais de hoje em dia, eles só são Isekai porque Isekai é o que tá vendendo e ganhando adaptação, mas ninguém liga pro Isekai. O povo quer escrever uma história de fantasia, mas se hoje em dia eles quiserem meter um Lodos War, ninguém vai querer comprar. Mas se você falar, e o cara morreu e reencarnou em Lodos War, todo mundo quer, porque é Isekai. Cara, realmente, tem uns mão lá que eu leio de, sei lá, de vilão e tal, que tipo, ela não precisava ter morrido, né, cara? Só voltado no tempo já ajudava já. Pra que ela foi pro outro mundo? Ela nem usa nada do outro mundo. A maior referência de Isekai nesse anime, na verdade, é que a Anis, ela faz as coisas do mundo real lá no mundo mágico com a magicologia. Então ela tem uma jarra elétrica que funciona por causa do poder de magia, sabe? Sim, é tipo assim. É, mas é engraçado, véio, porque realmente é o que o povo mais pega é isso, né? Ah, como é que você vai fazer água quente da torneira? Ah, vai usar um círculo mágico. Mas por que você pensou em tirar água quente da torneira? Porque no meu mundo tinha. Mas é assim, o mundo realmente não importa. É. Importa que elas são muito gays e muito fofas. Sim. Exatamente. E elas querem mudar o mundo a partir da magia, porque a meritocracia, ela tem que existir pelo menos em alguma realidade, gente, pelo amor de Deus. E, inclusive, diga referenciando... Sim, Avila, na... É, assim... Botando mais Nanoha na história, tem uma cena de pancadaria entre as duas. Sim, as duas meninas que elas se pegam, mas também elas se batem. É muito bom. É muito bonito. É muito bem feito esse anime. Nanoha eu aceitaria, inclusive. É que Nanoha nunca teve o investimento que esse anime tem, na verdade. Esse anime tem um bom investimento de animação. Ele é muito bem feito. Enfim. Vamos à votação. Tentei. Eu já dei meu sim. Desculpa, eu admito que... Não foi o suficiente. Eu não vi o anime, né? Então. É, eu imagino. Baseado só no que foi falado, não foi o suficiente pra mim achar. Mas eu fiquei curioso de ver, pra ser sincero. Mas. Melhor, um dos melhores animes pra todo mundo ver? Eu não sei. Então, não foi o suficiente pra mim. Mas enfim. É só eu. Tem que só conseguir mais um voto. Que o Ian já deu sim. Então, Rafa e Jorge. Eu não assisti, mas eu vim muito dedicada a votar sim. Tipo. Hoje, até porque é difícil selecionar os animes, então, tipo, acho que todo mundo aqui selecionou com muito carinho. E normalmente, assim, eu não sou contra isekai, somente quando o protagonista é feminino e tal. Acho que as histórias batem comigo. A situação da mulher, de encontrar seu lugar, independente, assim, além do romance, sempre tem esses temas. E eu gosto bastante, então eu tô muito curiosa pra ver, porque eu já tinha visto um outro comentando, então eu vou votar sim, porque eu quero ver, porque eu acho divertido ter esse nesse cenário também. Não, pior que eu vou votar sim também, porque eu achei interessante. E eu lembro que o Luke gostava muito desse anime na época que tava passando. Uhum. É, ele chegou a recomendar pra mim, só que eu deixei de lado, porque eu já tava vendo muita coisa. Né? Mas, pô, eu sou oficial de Sekai. E é personagem feminino. E tem masculologia, toma no cu. Tem masculologia. Eu gosto de ciência. Eu acho, apoio. Pode ir, tá, pode entrar na lista. Ok, então entrou também na lista. Tem Senhor Jono, tem Sai Reijono, Mahou Kakumei. Eu vou te falar que por algum motivo, quando eu vi esse nome Kakumei, eu pensei que era aquele anime das meninas de teatro que parece o Tena. Ah! Que tem uma. Que tem um girafa que fala. Esse. O amor da minha vida. É. Outro que efetivamente eu não gosto. Puta. Ele é ótimo, inclusive. Não, não é porque que Shoujo. Não é porque que Shoujo. Eu adoro. Eu adoro. Review Starlight. É o Starlight. Que é perfeito. Eu vou procurar aqui. O diretor de Starlight é. Aprendiz é assistente do Ikuhara, se eu não me engano. Muito bom. Tem uma mãozinha de Ikuhara ali, é por isso que eu gosto tanto. É maravilhoso. Melhor coisa, eu tô jogando o jogo agora, que é a continuação. É, não rola pra mim. Só não trouxe porque eu quis botar um Yuri assim, ó. Tem beijo, que tem casal, que tem tudo assim, 100%. Senão eu trazia Starlight. Ok, Seichan, quem é o próximo? Ou a próxima? Uia! Então, é isso, lá vamos nós. O anime que eu trouxe para vocês hoje, para pleitear, né, da falta do Carleiro, que tá preso no cativeiro, vou usar umas palavras bonitas aqui, pleitear este anime para vocês hoje, é uma das minhas obras favoritas, que é Number Six. Number Six, ela começou, né, como uma light novel, depois ela... Ela é uma light novel de 9 volumes e alguns extras. Ela foi adaptada como mangá e ganhou um anime de 11 episódios. Mas sobre o que é Number Six? Number Six, ele vai se passar numa distopia. Então, é uma distopia onde os humanos se uniram e criaram um ambiente perfeito, um mundinho perfeito deles, que é nada mais, nada menos do que como se fosse uma cidade de vários andares, uma cidade não, um reino, né, um governo de vários andares, um país, cercado por uma grande muralha. E são 6 andares, desde o primeiro andar até o 6º andar, as pessoas vivem civilizadamente, sendo que conforme você ascende a posição, né, o número, o andar em que você vive, a qualidade de vida melhora. Sendo que a aristocracia, né, o equivalente aos aristocratas, as pessoas mais bem de vida, que realmente estão dentro de uma utopia, se localizam no 16º andar, que é justamente o number 6. E é lá que começa a nossa história. A nossa história, ela parte do ponto de vista do nosso personagem Shion, que é dublado pelo Kaji Yuki. Lindo, perfeito, maravilhoso. E o Shion, ele mora com a mãe dele e eles têm uma vida muito boa. O Shion tem ótima educação, ele vive uma vida muito confortável. E um dia, durante uma tempestade, a casa dele é invadida por outra criança. Essa criança é um garoto que mais tarde nós descobrimos que ele veio do mundo depois da muralha, né? Que é onde estão as pessoas que realmente elas não se encaixam para os padrões dessa nova humanidade, né? Do pessoal que mora dentro desse país perfeito. E ele veio de lá. E o nome desse menino é Nezumi. Nezumi é rato em japonês, é literalmente. O nome dele é literalmente rato. Porque ele... Ele é isso que ele é para a sociedade. Ele não é mais nada mais do que uma peste, do que um rato. Então, ele conhece o Nezumi ele tá fugindo, não sabemos do quê. E o Shion, vendo aquela situação, ele se compadece e pega-se e ajuda esse menino. Ele cuida da ferida do menino e deixa o menino ficar lá durante a noite. E no dia seguinte, o Nezumi foge e vai embora. Porém, como nada na vida dá certo pro gay, o governo, né, os governantes daquele país, eles descobrem o que o Shion fez, e ele e a sua mãe são demovidos depostos daquela posição de number 6. E eles vão pro terceiro andar, se eu não me engano. Eles descem pro number 3. Não me lembro direito se é pra lá mesmo, mas eles descem. Eles descem de status. Então, Nezumi, que antes ele ia para a escola, ele estudava, ele ia ser cientista, a mãe dele vivia uma vida muito confortável. Agora, a mãe dele tem uma padariazinha, ele trabalha como vigilante do parque, e a vida deles mudou completamente, foi de cabeça para baixo por causa desse dia em que ele resolveu ajudar o Nezumi. Então, ele realmente... Agora tendo que se acostumar a esse novo estilo de vida, né? Os anos vão se passando, ele vai vivendo agora essa vida, entre aspas, na pobreza, porque ele não é pobre, ele virou gente como a gente. até que um dia, ele no parque, onde ele é o vigilante do parque, uma pessoa X morre e ele fica muito intrigado com o que aconteceu. E aí ele começa a pesquisar e atrás de informações que, obviamente, ele não deveria ir atrás. E isso acaba acendendo o alerta vermelho para algumas pessoas muito importantes que não gostaram dele xeretando as coisas. E por causa disso, ele é expulso permanentemente do país. Então, ele é jogado para além da muralha. E aí, agora, ele é jogado para além da muralha, ele vai ter que... novo, reestabelecer a própria vida. Dessa vez ele vai reestabelecer a própria vida dele ao lado do Nezumi, porque eles vão se reencontrar. Então ele vai ter que agora começar a viver a vida ali mesmo, dentro das trincheiras, dentro da subhumanidade de todo mundo que vive ali, que são pessoas muito esquisitas, são pessoas muito estranhas, que nunca tiveram contato com a civilização, digamos assim. Então eles vivem naquele mundinho deles ali, que é muito precário. Então, o Shion, ao lado do Nezumi, vai ter que navegar nessa nova realidade para poder aprender sobre aquela nova sociedade onde ele vive, aquelas novas pessoas, né, os vizinhos agora que ele tem, enquanto ainda assim continua investigando o que se passa dentro da fortaleza de onde ele veio, dentro desse país que ele foi expulso, o que isso tem a ver com Nezumi, que agora a gente descobre que estava fugindo de um cativeiro secreto, o que acontece com as pessoas de níveis mais abaixo, porque ele realmente ele percebeu que o governo meio que mandou matar aquele homem dentro do parque. Então, por quê? O que, que o governo tem a ver com o descarte dessas pessoas que estão em castas, entre aspas, mais baixo dentro do país? E ele vai navegar tudo isso enquanto ele tenta entender os próprios sentimentos dele pelo Nezumi, os sentimentos do Nezumi por ele, como é aquela nova vida que até então é realmente muito diferente de tudo que ele viveu. Ele vivia apenas ele e a mãe. Ele tinha uma amiga de infância que foi, poderia ter sido o interesse amoroso dele, mas foi uma coisa que nunca vingou. Ele foi deposto, ele saiu do Number Six, ele foi para outro lugar. Ela continua lá vivendo a vida dela, tendo sucesso acadêmico, sucesso dentro laboral, enquanto ele perdeu tudo aquilo, o acesso a tudo aquilo. Então ele tem que navegar tudo isso enquanto ele aí tá fazendo um trabalho de Harriet, a espiã. E aí, enquanto isso, ele toma café e dança pela casinha caindo aos pedaços, em que ele vive feliz ao lado do Nezumi, dando beijos na boca. E, gente, é isso, é drama, é romance, é conspiração, é mundos, é utopias criadas dentro de distopias, e é tudo aquilo que uma pessoa, que uma criança viada órfã de Katniss Everdeen e Divergente podia pedir, entendeu? E o anime, ele foi uma adaptação boa. A novel é infinitamente melhor, que inclusive muito melhor que o mangá. Tanto o mangá quanto a novel foram trazidos pelo Brasil, pela New Pop. O mangá, se eu não me engano, ele foi terminou a publicação do mangá no Brasil pela New Pop. A mil novel, anos não, a depois. Novel está... Mil anos depois, né? A novel, ela está em atos permanente a este ponto. Tenho. Mas assim, é isso. É realmente assim, é uma história que é uma obra que eu gosto muito. A história é muito boa e ela mescla um pouco de tudo. E uma das partes que eu mais gosto é realmente o desenvolvimento do romance do Shion entre o Shion e o Nezumi, porque é feito de uma forma muito sutil. Não é um romance escancarado, tanto que você, a princípio, você assiste pensando que o interesse amoroso do Shion vai ser amigo de infância, que eu não lembro nem o nome. Vai ser a amiga de infância. Só que conforme você vai assistindo o Shion e o Nezumi, vendo como eles vão se ajudando e eles vão sendo parceiro e vão sendo porto seguro entre eles, um de cada um, você vê como tudo vai caminhando em passos muito orgânicos para a consumação do romance deles. E aí... Você quer, aí você assiste ali o anime, você fica no final feliz. Se você quer desgraçar sua cabeça, você vai ler a novel depois. Mas é isso que eu tenho pra dizer. Então quer dizer que na novel é pior? Ô, amiga, o final da novel. Oh, não. Oh, yeah. Não, não, não. Não. Setia, não veja. Oh, não. Então. Vamos lá, vamos voltar. Votem aí. Então vou votar sim. Eu gosto muito de Number Six, assim. Foi. Eu acho que não foi o primeiro, mas acho que foi bem na época que eu comecei a acompanhar semanalmente. Tipo, eu não lembro agora o ano de Number Six, mas tipo, eu tenho todo o mangá aqui, né? Não li a novel. Queria muito ler a novel também. E eu gosto do cenário de utopia, eu gosto do Shion, eu gosto do Nezumi, eu gosto do dramalhão todo, que é maravilhoso. Fico puta com o final, porque assim, do anime, né, não sei como é que é na novel, porque eu não li a novel, mas já fico puta. Eu achei engraçado, inclusive, eu não sei se foi a autora da novel ou a artista do mangá da adaptação, que ela falou que era tipo uma reimaginação de Banana Fish, só que sem o final triste. Aí eu fico, amiga, qual é o conceito de final triste pra você? Porque, assim, queria muito entender, sabe? Mas assim, voto sim, eu recomendo muito Number Six. É muito bom anime. E é bem gostosinho também assistir. A abertura é maravilhosa, aquela abertura é linda. Nossa. Eu acho tá assim, tudo lindo. A animação, no geral, ela não é das melhores, mas o character design, a arte do anime, eu acho muito bonita. Além do Bonito, cast, que é né? muito bom também, É os muito bom. protagonistas são dublados pelo Yoshimasu e pelo Kajuki, então realmente eles são muito bons. Tem uma personagem que eu gosto muito dela porque ela meio que viveu com cachorros, então ela meio que age como cachorro. E um dos plot points dela é que ela não tem gênero, ela é uma personagem sem gênero. Então ela é uma pessoa cachorro, entre aspas. E eu gosto muito que Não binário? Não tem. binário, né? É meio que não binário. Tipo assim, o gênero dela nunca é uma questão. Tanto que quando tentam trazer esse assunto, o pessoal fala, isso não importa. Ela é a dog keeper, né? Que eles chamam a Inukashi. Vamos lá, meu Eu gosto voto. dela Meu também. voto vai ser super confuso. Mas vamos lá. Voto é sim, tá? Eu acho a história de Number Six muito interessante. Toda vez que eu escuto sobre ela, eu não cheguei a terminar o anime. Eu acho a história toda muito interessante. Eu acho o conceito muito interessante. E pelo anime, como falou, é um visualmente muito bonito. Eu acho que a animação, ela às vezes empaca do que eu vi. Eu vi até, acho que tá até metade. Pelo menos só tem uma temporada, não, né? Acho que eu vi É uma. só uma temporada. Só uma Então temporada. pronto, eu vi É até início, meio e fim. metade. Então eu vi até metade mesmo. Então, eu acho tudo isso muito interessante e eu acho que as pessoas devem ver Number Six. Mas eu não gosto. Bah. Porque eu não gosto dos personagens. Eu acho momento a momento com os personagens meio chato. É a mesma sensação que eu tenho às vezes com Game of Thrones. Game of Thrones, ele é uma obra que é muito fantástica, mas tem personagens que é insuportável ver, por mais que a história desses personagens até é muito legal se você pegar no contexto geral. Mas ver o momento a momento desses personagens é terrível. Então, o Robb Stark eu acho chato pra caralho, a Sansa eu acho chato pra caralho. Tem o Mindinho, ele é muito mais interessante na série do que no livro. Então, ver o momento a momento de certos personagens é chato, e por isso eu não gosto de Number Six, que é a mesma sensação que eu tenho em Game of Thrones. Mas o contexto geral da história é muito legal e eu acho que as pessoas deveriam assistir. Então, por mim é assim, assim. Acho que é um dos. De fato, se eu for pensar nos animes BL, que eu acho que eu indicaria para todo mundo, mesmo tendo pouco conhecimento, Given e Number Six são os primeiros que vinham na minha cabeça. É isso. Eu vou votar Aí. sim, porque eu vi o anime na época que saiu e eu me lembro que eu gostei muito. Eu lembro de alguma coisa? Praticamente nada. Não. Mas eu me lembro que eu gostei muito do anime. Então eu voto sim. Simples assim. Só pela lembrança distante dele. Não, mas é justo, Sim, é justo. é isso aí. E A agora? mera lembrança conquista a todos. É verdade. E eu já sei que eu não posso ir pra nova. Realmente, a novel é muito boa, a história de Number Six é muito boa, mas é porque a forma, o foreshadowing que eles dão para a novel, para o final da novel, é muito de quebrar o coração. Oh, não. Ainda mais assim, se você for ver como que tudo aconteceu e relacionar o final de cada personagem ao desenvolvimento dele e como eles eram no início da obra. Então, realmente, assim. Ai. Ai. Olha, mas me dá outro spoiler. O relacionamento deles, pelo menos, é mais explícito na novel ou não? Que é, amiga, realmente, assim, não foge muito do que a gente vê no anime, mas eu sinto que tem mais espaço para crescer o relacionamento deles na novel. Ele é mais bem feitinho nesse sentido. Certo. Não, porque eu tô pensando aqui seriamente se eu vou ler ou não. Tá ligado? O final é triste, mas se tiver um relacionamento desenvolvido, eu prefiro ler um relacionamento desenvolvido. É foda, né? Porque assim, eu não digo, realmente, o final não é tão triste quanto o final de Banana Fish. Mas Também, né? é porque de Mas deixa, também não é deixa, feliz. deixa, é porque deixa um, pelo menos para mim, deixou um gosto agridoce na boca. Porque Aqui. você vê o final do Number Six Beyond, que é meio que é como se fosse a novel que veio depois que acabou as novels, né? Eu esqueci o Tô nome que ligada. eles dão, epílogo, eu acho. Não, é Então, Beyond. quando É. Sim, é bem Beyond. você vê no Beyond como é que como tudo acaba, você fica com um gosto agridoce. Ainda mais depois de ter visto como as coisas foram se encaminhando pra chegar naquilo. Mas é. Não, porque eu vim mas aqui não no novo é, não, update. Não é Banana Fish. Oi? Eu vim no novo update, tem todos os capítulos aqui. Eu estava pensando seriamente. Ali é... São nove novels. Leio rápido, sacanagem. Sacanagem. Sim, meu voto, eu não dei meu voto, minha gente. É, meu voto é sim, tá? Porque Number Six era um dos poucos animes que tinha BL na época que passou, tá ligado? Que eu era é já o Josh. E, cara, pensa como eu torci pra esse casal, você não tem noção. Torci tanto pra esse casal. Eu sei como é, amiga. Foi uma sequência de homens de cabelo branco com homens de cabelo preto, assim, era muito, era muito intenso. Não, altos intencionados, né, e tipo assim, eu adoro a dualidade entre os dois, né, porque um ele é cientista, mas ele é todo ingênuo, e o outro, ele é todo mais pras artes, cultura, não sei o que, e super inteligência de rua, sabe, esperteza. E aí, um fica brigando com o outro, e na química, meu Deus, química demais aquilo ali. Menino! E, por isso que eu queria ver um desenvolvimento maior. Nossa, eu fui até no N Hentai pra ver se tinha Doldish. Não tem, muito triste. Mas... Não, mas tem que procurar no Mary de Manga. Procura no Mary de Manga. É, Mary de Manga. Lá tem alguns. Que não tem também. Não sei se é porque eu escrevi number 6 NO.6 e não apareceu porra nenhuma, né? E eu tentei number 6 number, em inglês 6 também não foi do mesmo jeito, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, mas eu não achei. Existe, mas o My Read Mangá é sucesso. Mas deve ter pelo menos um, gente, não é possível. Não é possível, eu também acho que deve ter em algum lugar. Deve, provavelmente só não é traduzido, né? Deve ter uma HAL em algum lugar. Irei procurar melhor para ver se eu acho, mas sim, eu voto com certeza, principalmente porque, como Given, como foi dito pelo Evilásio, ele é um anime que tem outro subplot, como toda uma outra história, todo um mundo bem desenvolvido por trás, que vale muito a pena ser visto, mesmo para quem não gosta de BL. É isto, vamos fechar. Ai, meu relógio morreu. Quem é o próximo? Então? Foi. Ah, foi todo mundo já? Não, então... acho que foi, foi. Jojo. Não, é assim, todo mundo já deu a nota do meu. Ah, sim, sim. Eu vou... Pera. Qualidade. Deixa eu... Sim, o que que eu... Como a gente falou de homem agora, eu vou passar a palavra pro Evilásio, pra ele falar de mulher. Então, vamos lá, né? É, admito que não é um cast tão fácil pra mim, né? Porque é, eu acho que Given seria talvez o anime mais fácil que eu ia trazer pra cá. É, mas, enfim, né? Tem outros animes que eu gosto, mas nenhum deles eu chego, uau, que coisa incrível e tal. Então, é, acabou que eu tava nessa dificuldade. Mas tem um anime, um anime Yuri, que... Legitimamente eu acho muito interessante a história. É um anime colegial, não é tanto a pegada de animes que eu gosto, assim, né? Mas eu acho fascinante o momento das personagens. Exatamente o contrário que eu falei do Number Six. Esse aqui eu acho que se vende pela beleza do anime, anime muito bonito. E pelo como a relação dos personagens é muito interessante, apesar de, às vezes, ser meio tóxica. Então, estou falando de Yagate Kimi Naru. Yagate Kimi Naru, ele é um anime que ele vai falar sobre... Ele vai focar em duas colegiais, né? Mas vai ter outros personagens também. É... E que a protagonista, ela é uma garota que ela nunca se apaixonou. E ela não sabe como é se apaixonar. Como sentir a emoção de ter interesse por outra pessoa, né? Nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. É, e ela acaba encontrando uma garota, que ela é meio que a garota mais popular da escola, todo mundo adora ela, as meninas adoram ela. É... Eu não me lembro se tem garotos nessa escola, acho que é só garotos, né? Tem sim. Então, pronto. Tem sim, inclusive um dos bonecos mais bons. Ela incrível, faz tempo que eu vi. E acaba que essa garota mais popular, ela se apaixona pela protagonista. E ela quer muito, muito, muito ficar com a protagonista. E acaba que ela é a protagonista fazer um pacto. Porque a protagonista quer muito sentir essa sensação de amor. E ela acha que talvez manter essa relação com essa garota, mesmo ela efetivamente não achando, não tendo esse interesse romântico na outra garota, pode ser que faça ela modificar e ela passar a ter esse interesse em outras pessoas de maneira romântica, né? Enquanto que a outra garota, ela é muito apaixonada pela protagonista. Muito, muito, assim, até demais. E acaba que essa relação meio estranha, meio confusa delas vai sendo tratada ao redor da história. E também se entrelaça muito com as histórias delas com as outras personagens. E é muito interessante esse momento, porque as personagens em si, principalmente acho que a protagonista, elas é uma personagem muito interessante. Eu acho o jeito como a trama se desenrola muito interessante. Apesar do romance, muitas vezes, eu questionar se... enfim, né? Tá ok pra as duas. Inclusive, isso é uma coisa também questionar na história, então é bacana isso também, né? Porque, normalmente, uma tá muito apaixonada e a outra meio que é quase que indiferente, assim. E é um dos outros que também rola beijo, rola abraço, rola tudo, assim. Nesse tipo, não vai rolar sexo, né? Mas, porque ainda é um anime de colegiais. E eles não vão mostrar isso no anime, né, pra TV. Mas é muito interessante, assim, a trama. E eu acho que... Eu acho que toda a trama em geral sobre as personagens é muito interessante. Ela vai, novamente, né, eu falei do romance, não, eu não quero criticar, tá? Tem animes de romance que eu gosto, tem várias histórias de romance que eu gosto, mas, novamente, tipo, o meu interesse maior não é tanto pelo romance, mas é sobre a relação dessas personagens e como elas vão se descobrindo e descobrindo coisas diferentes sobre uma e a outra. E eu acho muito interessante, é muito fascinante, assim. Cada episódio eu ficava muito fascinado como o roteiro conseguia trazer essa trama à frente e ficar mais e mais interessante. E é meio que por isso que eu trouxe, porque provavelmente um dos meus Yuris preferidos, não sei dizer se é o meu Yuri preferido, pensando assim no geral, mas eu gosto demais, gosto bastante, então por isso eu trouxe Yagateki Mininaru. Enfim, e aí, o que vocês acham? Eu vou votar sim. Eu não tenho muito o que dizer porque ainda não vi, mas eu quero muito assistir, tá na minha lista. Acho que é uma das prioridades pra assistir enquanto Yuri. E por tudo que eu vejo, tipo, acho muito interessante. Então eu vou votar sim, porque eu vou ser mais rápido, porque eu acho que a Rafa, o Ian e a Cetinha com certeza viram. Então, dá ver sim aí pra você. Eu vi e eu também vou votar sim. Eu achei coisa da história realmente. Ela, essa questão, né, de querer descobrir como é que é o amor, etc. Eu achei interessante, realmente. Foi um ponto que me chamou a atenção. Ao longo da história, acabou que eu não dei muito clique com essa parte, mas outros aspectos da obra que permeiam as suas personagens, outros personagens, né? Eu achei muito interessantes, até um pouco mais interessantes do que as próprias protagonistas. Eu concordo. E por causa dele, meus votos é sim. Eu tenho uma pequena piada com o Yagakimi, que se elas fossem no psicólogo, o anime, o mangá, acabaria em 2 volumes. E ele ficou com o quê? 7, 8? Muitas obras. Isso é verdade, assim, eu, né? Concordo. Mas é porque ele trata muito sobre a psique das personagens, né? Sim. Elas são muito introspectivas, então tem muitos pensamentos de cada uma. E do que uma acha sobre a outra, ou dos próprios sentimentos, ou do que elas estão tendo uma com a outra. Que nem tem um episódio que tem aquele menino que é meio voyeur, sabe? Sim. Uhum. Que aí a Yu acha que ela é parecida com ele, mas ele percebe que ela não é, sabe? Tipo, e aí por que que ela não é? E aí isso vai, tanto no mangá quanto no anime, tu vai percebendo sinais de que ela, ela... Não é exatamente assim também, né? Os personagens vão evoluindo de um jeito bem interessante. nesse ponto. Tem o casal das adultas, que é bem legal também. Ai, eu amo elas. Acho que é mais legal o casal. A casal das adultas e a... Todo mundo ama. E a Sayaka. As dúvidas da sapatão descartada. Ah, sim. A Sayaka é maravilhosa. Inclusive, tem novel dela. Eu queria que saísse no Brasil. Eu acho que... Por favor, Panini. Ele é incrível. Caiu? Ah, voltou. Ah, sim, a gravação tá gravando tudo de qualquer jeito. Então... Não, tô ligado. Se travar um pouquinho no YouTube e depois o pessoal pode escutar o áudio. Eu ia só falar que eu concordo 100% com o que vocês falaram. Tipo, eu falei muito das protagonistas, mas eu gosto mais das coadjuvantes, muitas vezes. E essa parte de introspecção é interessante. E eu vou te falar, pra ser bem sincero, é porque eu não queria, porque eu já tô batendo muito na questão de romance. Eu torcia pra elas não ficarem juntas, porque eu acho que não fazia bem pra elas. Eu acho que o pessoal puxa muito pra baixo essa relação delas. Eu acho muito boa a relação delas. Eu realmente não acho fazer bem. O pessoal acha que tem problemas dar uns beijos só por dar. Às vezes. Eu acho que não tem problema nenhum. E gosta da outra, que... a outra quer beijar, nada. Pois é, não, assim, no começo eu tava nessa, tipo, de boa, tá bom. Se tem um contrato aí, é que eu acho que quando a história evolui, eu acho que ela fica boa, assim, eu acho que tá mais. Enfim, claro, porque... eu não acho. Porque começar a relação com uma gostando e a outra não gostando, é claro que vai dar merda no final. Exato. Mas aí... mas elas conseguem pelo menos sair desse ponto, sabe? Elas são elas têm 16, fala... 17 anos. O pessoal fala como se fosse tóxico. Não, gente, calma. Ninguém faz nada demais. Mas eu não sei, eu acho ele um bom anime pra introduzir pro pessoal, assim, que... Nossa, eu nunca vi um Yuri, eu vi um lá. Ele é um dos primeiros que eu falaria, assim. Eu acho ele uma boa escolha, Enfim, a Nath votou? Não sei. Eu não votei, porque contra o que a Jojo pensou, eu não assisti, né, o anime. Porém, eu conheço a fama e ele está na minha lista, por isso que eu vou dar sim. Eu cheguei a folhear o mangá, eu li o final. Eu sou otária, né? Eu peguei o final do mangá e li. Porque eu queria saber como é que elas iam terminar, Ju. Ótimo. Mas não li o contexto. Não serve de nada, né? Mas sou ligada e... Bom, algum dia eu vou terminar de ver. Eu acho Você que eu vi só 3 episódios. Você sabe o final da história, eu não sei. Olha aí! Porque eu só vi o anime, né? Então... É isso. Sim, eu voto sim. Ok, então mais um. Então é isso, pra... parabéns, Se-chan passou. Foi eu que escolhi, né? Mas tudo bem. Arrasou. Eu ajudei, eu vi. Eu assinei o trabalho junto. Jojo, então sua vez. Sou eu. Então, eu tô assim, eu tô meio feliz, eu tô meio nervosa pra falar desse anime, especificamente porque, tipo, eu escolhi ele não esperando que ele fosse votado pra passar aqui, porque eu não sei se alguém aqui assistiu, além de mim, mas aquela coisa, né, nos anos de 2000, 2010, a gente não tinha muito como, assim, as opções de BL eram poucas, né, imagino que de Yuri também eram bem poucas, tanto que tava saindo, a gente tava colocando na rede, sabe? Caiu na rede é peixe. Enfim, e aí, obviamente, acho que como quase todo mundo que começou a ver anime nos anos 2000, 2010, se deparou com alguma adaptação dos mangás da Shungiku Nakamura, né? Que é a autora de Jujutsu Romantic e Sekaiichi no Hatsukoi. Por onde todos nós começamos. Exatamente. As origens, sabe? Se até eu enquanto gostar ou não, não é o problema. A gente começou aqui. Mas conheço ambos, conheço ambos. Exatamente. Não é bom, é realmente. E aí, nessa leva, óbvio, de ela tá fazendo sucesso, o mangá está fazendo sucesso, obviamente adapta tudo, e um dos mangás, outro adaptado dela, que é Real Child, que é uma one-shot, e foi adaptado em 4 OVAs, né? Lembro que na época era até complicado, porque só tinha em inglês, tinha que ir lá no Area Fantasy, assim, não sei quem lembra, dos anos 2000, 2010, que era um fórum só voltado mais pra BL e tal, então, tipo, era altas tretas pra conseguir o mangá. E aí, tipo, eu tinha pensado, quando veio esse podcast, né, eu sabia que eu escolher Given, ou Dokusei, quando falava que não podia filme, então eu falei, e eu queria escolher esse, porque eu acho que, assim, é um OVA, uma série BL que é bem underrated, assim, pouca gente comenta, até porque, né, a Nakamura tem basicamente Jujo e Sekai, tipo, o pessoal adora ficar falando mal deles, ou reclamando, e assim, eu fico bomba e ninguém lembra de Bridget Childs. E assim, eu fui rever ontem pra poder falar, assim, pra ter certeza, né? E eu lembro quando eu vi o primeiro episódio, já são 4 obras de 25 minutos, né? Basicamente, bem curtinho. Eu falei, Carlira, é esse. Enfim. E aí, é esse que eu vou falar e, tipo, eu gosto muito. Porque, assim, eu acho legal, porque pensando mais, assim, no contexto, assim, da história, eles têm dois elementos... Primeiro que Keep Chat tem dois elementos que, em si, eu adoro, tanto em romance quanto em histórias no geral. O primeiro é que o cenário é histórico, então não se passa no presente, se passa tipo na transição entre o Japão feudal e a modernização, então lá naquele período da era Meiji e tudo mais. E segundo, que o anime, né, a história, tem personagens que, tipo, eles entrariam no arquétipo do robô, né? No caso, as Hybrid Chads, elas não são robôs, nem são bonecas, elas são algo do meio, e, tipo, vai ter esse cara, o Kuroda, ele constrói essas bonecas por encomenda. É para pessoas que querem criar essas bonecas, que se você for dando amor para elas, elas crescem. Entenda como vocês quiserem, basicamente. E aí a gente vai ter são 4 episódios, mas vão ser 3 histórias relacionadas a essas bonecas. O que eu acho bem legal, porque assim, é bem no formato da Nakamura, ela sempre gosta de 3 histórias de romance, todos os mangás têm 3. E sim, assim, os dois primeiros são bem curtinhos, porque um é em um episódio, o outro é no segundo, e o último casal são os dois últimos, né, que é a parte mais dramática. E eu acho que tem aqui elementos bem bacanas dentro, assim, do BL, assim, tipo, o basicão primeiro, que é inclusive é o pôster, né, o casal maior, é o primeiro episódio, que é o Kotaro e... Não, é Kotaro. É o Kotaro e o Hazuki. E, tipo, uma história muito boa. Basicamente, vai encontrar o Hazuki, que é uma dessas bonecas, nesses Hybrid Childs, no lixo, e ele vai pegar pra criar. E assim, ele vive a vida toda lá do Hazuki, ele é um Hazuki, o Hazuki que era pequenininho e tal, ele cresce, vira um bonecão enorme e tal, então a gente tem essa relação de amigos, que é algo mais, né, porque o Hazuki gosta muito, o Kotaro no Sitokone que gosta dele e tal, só que acontece que o Hazuki, ele vai dar defeito. E aí eles vão levar lá pro Kuroda, que é o cara que fez. E, tipo, o Kuroda vai falar que o Hazuki era da primeira level, ele era o boneco 1, tava cheio de defeito, sabe? Não tem como consertar. Porque você não pega um boneco novo e o Kataro, não, eu não quero o Hazuki, eu não quero um boneco novo, eu quero o Hazuki. E aí, então, vai meio que essa história lá, que o Kotaro vai fazer tudo o impossível pra consertar o Hazuki, e vai meio que desenvolvendo essa coisa, né? Tipo, como o Hazuki, ele tá no lixo, ele já foi jogado fora 2 vezes, e aí o Kotaro salva ele, só que aí a família do Kotaro não quer, e aí joga fora ali mais 3 vezes, todas as vezes o Kotaro vai e pega ele de volta. Então, tipo, é muito essa construção desse romance, né? Do série, do fofo, mas ao mesmo tempo sobre essa relação dos dois, como os dois se encontram. Eu pessoalmente gosto muito dessa coisa do robô envolvido, porque é muito sobre a construção da humanidade, né, a coisa do Hazuki, dele querer ser mais humano, dele querer andar, dele querer falar, dele querer crescer, porque ele recebe tanto amor do Kotaro, né, que ele quer muito isso. Então, tipo, é uma história de amor mais clichêzona, e tipo, eu acho que é muito gostosinha de ver, porque tem um final feliz e as coisas se resolvem no final e tal. Então, assim, eu acho que é uma história bem boa pra introduzir esses ovas. E é muito gostosinha, assim, todo mundo vai curtir. É curto, sabe? É 25 minutos, é uma história bem curtinha. Já a segunda história, eu acho que, eu vendo ela de novo agora, eu achei ela um ponto bem interessante, porque é algo que não é, assim, na minha interpretação, não é algo tão comum em BL, mas às vezes acontece. É que é o seguinte, o Not Boys Love, ele veio que, tipo, era uma coisa legal, sabe? Era inglês, era legal, sabe? Não podia ser yaoi, não tinha como ser shonen de jeito nenhum, né? O nome do gênero. É, vamos fazer uma coisa cool. É, por que não em inglês, né? Põe boys love. Só que, não necessariamente, todas as histórias em BL tem que ser um puta romance fofo. A gente sabe porque tem vários tipos de romance, do fofo ao tóxico. Isso se forem romances mesmo, né? E eu acho que é legal que a segunda história desse OVA, né, que é, do caso, a história do Seiya e do Yuzu, ele entra meio nesse campo nebulado, que é muito mais uma relação platônica do que, sinceramente, uma relação romântica. Tipo, pode ter romance? Pode, mas não desenvolve necessariamente para esse caminho. O que acontece? Se o Seiya, e aí a história dele também vai conectar com o casal dos últimos dois episódios, ele fazia parte de um clã que ainda era grande na época do Shogunato e tal, só que com a restauração ele vai cair. E o Seiya, ele teve que lutar por esse clã, e ele viu muitas coisas horríveis na guerra, né, tipo... muita morte, tudo mais. Então, ele é uma pessoa que é meio triste, assim, e tal. E ele meio que tem essa hybrid child, né? Que é o Yuzu, que é uma criança, né? Ele é pequenininho. E o sonho dele é crescer. Só que, como eu falei no início, né? Para uma hybrid child crescer, ela tem que receber amor. Então, se ele não tá crescendo, é muito porque provavelmente você não tá conseguindo fazer essa transição de dar esse amor, né? Não é só ser gentil. É, dar amor, não necessariamente romântico, mas do carinho e tudo mais. E aí, então, é esse drama do Yuzu, porque em todo momento ele quer crescer, porque ele quer ser o apoio emocional pro Seiya, porque ele vê que é um cara que tá triste, ele vê que é um cara que guarda muita coisa pra ele e tal. Então, o episódio é muito essa jornada. Obviamente, tem essas brincadeiras de, tipo, deles se pegarem ou não, o Seiya fica meio mal, assim, mas ele vê que, tipo, porque o Yuzu quer muito crescer, né? E aí ele vai falar, ah, não, porque eu encontrei uma outra amiga de Charlie que falou pra ela crescer, ela fez isso com o dono dela. Aí ele fica, meu Deus do céu, ela tá te enganando, mas meio que, tipo, é uma piadinha que rola, mas, tipo, no final eu acho bacana porque quando... É, tipo, quando o Yuzu abre o coração, ele fala que ele quer ser o suporte do Seiya, ele quer estar lá com ele, ele quer poder ajudar ele nessa vida, né? Que ele vê que é uma dor que ele não sabe o que é, porque ele não estava lá desde o início, ele é uma criança, ele ainda é jovem, mas ele quer ajudar, né? E é quando o Seiya também abre o coração, né? Que é aquela coisa que a hybrid child também é muito reflexo do dono, porque afinal, se ela absorve todo o sentimento que o dono tem, ela meio que é um reflexo dele. E aí é quando ele também se abre pro Yuzu no sentido de, tipo, dele poder desabafar com alguém, sabe? Trocar com alguém. E aí no final, né, o Yuzu tá crescidinho e tal, e ele cuida do Seiya, né? Porque vai ter um acidente, ele vai perder a visão, né? Porque essa coisa da guerra, né, meio que causou ele ter vários inimigos, ele não reage muito, porque ele se sente muito culpado por tudo aquilo que ele viu. Então, tipo, eu achei interessante, porque acaba sendo uma história que pode ter, sim, um desenrolar romântico, mas eu acho que ele vai muito pro caminho do platônico, que é uma coisa que não necessariamente é tão comum em BL, né? Porque o foco é sempre o romance, né? Por conta da origem do gênero, mas eu acho que é interessante que essas histórias ainda mais platônicas ainda existem. E a última história, né? Que são os dois últimos episódios, é a história do Kuroda, que é o criador das bonecas. Que, cara, eu sinceramente fui dormir muito triste ontem. Porque eu acho que também é que pega que é o romance trágico. Que aí, né, a herança do shoujo, herança, tudo aquilo lá, é romance trágico, assim. Mas é muito bom, porque é aquele trágico, você vai ficar carregado para a sua vida, porque é tão bom, mas é tão triste. E, basicamente, é o Kuroda, né, ele jovem, né, ele fazendo parte desse clã, que o Seiya também faz, eles tinham um amigo de infância, que era o Tsukishima. O que vai acontecer, né, que, tipo, claramente tinha ali um sentimento entre o Kuroda e o Tsukishima, só que aquela coisa, né, um é tsundere, o outro esconde o romance dele é zoando o outro e tal, então fica aquela coisa, tem romance, mas eles ficam se fingindo e tal. E aí vem as guerras de restauração, é pra botar o imperador de volta no lugar, derrubar o shogunato e tal, e meio que o Tsukishima, ele acaba assumindo esse papel de liderança dentro do clã, porque era o único que sobrou. Né, ele era filho de alguém importante, então ele tinha que assumir. Então é esse drama, porque no final eles vão perder e o Tsukishima tem que cometer seppuku, né? Pra limpar a barra aí da galera. E aí o Kuroda naquele momento, né? Meu Deus, a pessoa que eu gosto meio que vai morrer. E aí eu tenho que me confessar. E, tipo, todo aquele dramalhão da última noite e tudo mais. E como o Kuroda, né? Inconscientemente, ele vai criando essas bonecas. É para tentar preencher esse vazio que o Tsukishima deixa, né? Depois de tudo que acontece. E, tipo, é muito triste porque, tipo, no final ele fala pro pessoal se prender no passado, que aí não liga e tal, mas ele é a pessoa mais presa no passado, né? E como essas bonecas é uma coisa meio dolorosa, porque ele tenta preservar aquilo que ele perdeu, porque é um passado de ressentimento, de possibilidades e tal. Então, é uma história muito doída, mas é muito boa também. Eu acho que tem uma construção bem bacana. E eu gosto desse tema, tipo, essa coisa da busca da humanidade no que não é humano, essa questão das memórias, né, aquilo que você constrói dando seu amor, seu carinho. Eu acho que tem vários temas bem diferentes em cada um dos casais, né, de cada um dos 4 episódios. E eu acho que, tipo, é bem bacana, porque não é uma coisa que você espera da Nakamura pensando tanto em Junjou quanto em Sekaichi. E, tipo, de novo, é curto. São 4 episódios de 25 minutos. Eu acho as histórias muito boas, muito contidas. Eu, sinceramente, tentei ler o mangá depois. É arte horrível, porque eu não gosto de Nakamura. É horrível. Então, o anime, a adaptação em OVA é ótima, gente. Assim, a animação é boa, sabe? É um OVA, então, claramente, eles têm mais tempo e tudo mais. É, não é super coisa, mas também não precisa ser wow. E entrega super bem, a história é muito sensível, tipo, de todas as 3 histórias, nos 4 episódios. E assim, é um anime que eu queria que recomendassem mais, o pessoal fala pouco, mas é o que acontece com OVA, meio que se perde, porque não é pra TV, era mais difícil de conseguir, de traduzir. Mas eu acho que é tipo um OVA bem, tipo, underrated ou pouco conhecido, eu acho que podia ser conhecido mais e difundido mais entre os fãs do BL, porque tem 3 histórias, cada um pra um gosto, e eu acho que as histórias são muito bem construídas, os personagens são muito legais. Você vai ficar muito triste no final do 4º episódio, porque a 3ª história é muito triste. Mas eu acho que faz parte ainda, assim, tipo, do BL, do que o BL pode oferecer. É histórias felizes, podem ser histórias platônicas e pode ser uma grande tragédia, você ficar triste pro resto da sua vida, entendeu? Mas, assim, é isso. Eu queria muito vender, eu queria muito falar de Bridget Child. Acho que nunca falei dele aqui, né? Revi recentemente. E é muito bom, assim. Eu acho que eu fico pensando nesses animes, assim, mais para os antes, né? Tipo, de Given, até de Do Que Eu Sei. Era um que, assim, eu recomendaria sem medo mesmo, porque eu acho que é muito bom e eu acho que entrega várias coisas diferentes que pode se ter dentro, assim, do BL, obviamente, nas suas devidas proporções, porque Bleach Child é um mangá de um volume, então, tipo, são 3 casais só, histórias bem curtinhas, e eu acho que o OVA faz bem, é rápido de assistir, você vê em 1h30, sabe? Então, é meio que isso, então essa é a minha recomendação. É, não sei qual é essa votação de vocês, mas, tipo, queria recomendar. Tentei vender meu peixe aqui, mas é então, isso. Vendeu. E eu já tinha comprado antes, porque eu assisti Bridget Child. Mas, justamente, eu comecei também no BL ali na época do Dijon Romântica, né? Assim, justamente a Nakamura botando a gente nesse mundo, minha amiga. Foi ser Kaite, cara. Foi meu primeiro anime BL. Meu primeiro contato com BL. O meu foi de um jogo. Tamo juntos, amiga. Nós estamos juntas. Mas, assim, que Bridget Child, eu não leio o mangá da Nakamura também. Detesto a arte dela também, assim como o Jojo. Mas eu assisti o Bridget Child. Não tanto pelo BL, eu confesso, eu assisti porque realmente o cast, né, é muito bom. Então, assim, tem o Matsuoka, tem o Kimura Ryohei, tem o Okamoto Nobuhiko Picorin antes do cancelamento, gente. Sim. Lindo! Quando a gente podia gostar dele antes dele ser cancelado, mas enfim. Por causa do cast, mas realmente é... Eu prefiro muito mais Hybrid Child do que Junjou e Sekaichi. Então, por aí, você já tira. Tranquilo. Eu acho a história muito melhor, muito mais madura, muito mais bem feita do que nos outros dois. E... Ah, eu concordo com tudo que você disse, amiga, pra mim. O voto é sim. Por mim, eu viro a minha cadeira do The Voice pra você, Hybrid Child. É isso. Conseguiu sim. Eu vou votar sim também. Foi muito interessante. Achei muito interessante. Ah, teve uma história aí, você falou de um cara com um boneco criança pra crescer, que eu fiquei meio assim. Mas fora esse, pô, pareceu muito interessante as outras. Não, assim. Esse aí pareceu o mais judio romântico de todos. Sim. O pior que é, mas eu acho acho legal, porque por mais que tenha um momento que aí meio que, tipo, não rola, mas, tipo, ele vai, não, tipo, dar uns beijinhos pra que a criança pediu, mas ele depois fica meio assim, tipo, não sei o quê. E no final, não rola mesmo, de verdade. Ele cresce, não por a questão do amor romântico, fica implícito que é por conta da carga emocional que é compartilhada entre um e outro. As pessoas então, têm não que entender fica que coisa sexual. Não existe só amor romântico no mundo. Exatamente. Porra. E até mesmo o Hazuki querer ser com o Kotaro, que é o primeiro episódio, que é o romance mais clichê, eles crescem pela amizade. Obviamente estava sendo ali amor romântico, mas eles não sabiam. Então, o carinho fica muito antes, né, dele perceber que era o amor romântico. Então, assim, acho que é legal. Assim. Nossa, foi muito comprado. Eu gostei. Eu achei muito interessante essas histórias, eu quero ver agora. Eu botei pro Botchote aqui. Não, Jojo vendeu demais. Eu até falei no começo, olha, Jojo, eu não li, não assisti, você vai ter que me vender. Eu disse sim. Ela vendeu muito, tá ligado? Então, o meu voto é sim também. É, consegui. Não, gente, sério, assim, eu sei que, tipo, por exemplo, o Evilazio, tipo, não tem tanto interesse em romance, tipo, eu super entendo. Eu amo romance, mas eu entendo que não é necessariamente um gênero que tá pra todo mundo. E essas histórias têm sim romance, são o foco da. Mas eu acho legal, assim, eu penso muito do Evilazio, que ele gosta muito de histórias curtas. E eu acho que as histórias têm um início bem fim, bem curtinhas, são bem fechadas, sabe? E eu acho que essa carga emocional que tem, eu acho, assim, eu acho bem legal. E, de novo, eu gosto da coisa do boneca, do robô, eu acho que sempre é bacana essa coisa da humanidade no não humano, assim. Eu curto. Recomendo muito. Ok. Então, todos os aninhos foram aceitos dessa vez. Que bom. Olha aí. É isso. Eu vou fazer só umas considerações, né? Vou deixar aí espaço também pra quem quiser falar um pouco mais sobre outras obras, rapidinho, mas que não vai valer pra votação. Mas a sensação que eu tava tendo, Jojo, de que tinha mais anime do que tinha, que você falou que desde o Cherry Magic não tinha, acho por causa que, como eu fico olhando os animes toda temporada, eu vejo muito anime chinês. E tava tendo muito anime chinês, velho. Sim, isso é verdade. Mas tem muita adaptação. Toda temporada. Por um minuto, eu pensei em trazer tanto o Modal Zushi quanto... eu assisti mesmo Heaven's Official Blessing. Eu pensei em trazer. Só que, tipo, eles cortam muito a coisa do romance, sem falar que demora. Então, tipo, o anime tem, mas não começou, sabe? Fica mais no implícito. Uhum. Você vê lá que é mais camisada, mas não tá rolando. Aí eu falei, ai, gente, vai demorar tanto. Não vou trazer, não. Então, não vou priorizar. Mas também fica a dica... A animação, principalmente de Heaven's Official Blessing, é muito boa. Modal Zushi, eu comecei a ver e não terminei. Tem interesse, só que o pessoal fala que é muito confuso o início. Eu me senti confusa, foi por isso que eu parei. É confuso. Não, é bem confuso. O pessoal fala que é melhor você ou ler mesmo a novela, ou ler o quadrinho, depois ver a animação, porque a animação é meio confusa. Mas realmente tem mais adaptação, até porque Damei tava bombando uma época, então tava tendo várias adaptações. A outra coisa que eu queria falar é que, tipo, o meu Yuri preferido é um anime que eu percebi que eu não terminei, eu não sei porque eu adoto muito. Olha aí. Que eu tava vendo, que é o Sasame Kikoto. Eu tava olhando, ih, rapaz, não. Rapaz, não tá aqui. Dos melhores, muito bom. Por muitos anos, o meu Yuri favorito. E o segundo, que foi o primeiro, acho que o primeiro que eu vi foi My Remake, eu nem sabia que era Yuri, assim, na época, mas... É, né? Eu nem sei se classificaram. É, assim, né? A gente puxa. Dá pra gente, que aqui no Mal tá classificado My Remake como Yuri e o Maotomi não tá. Ué? Assim. Era pra dar os dois, mas tudo bem. Eu acho Maotomi mais do que o My Remake. O que é isso? Muito bem. E Recruit Ronin também, mas Recruit Ronin dá pra ver por causa da relação da Honey com a policial, né? Que é muito divertido, né? E outro anime que eu teria pra trazer aqui era o Kanamemo também, que eu gosto bastante. Né? Mas Kanamemo tem muito pouco, eu também achei estranho. Tipo, tem uma relação. E tem coisas muito perigosas em Kanamemo. E tem coisas perigosas, assim. Mas eu gosto da dinâmica das meninas de entrega de jornal. Agora, sim, é maravilhoso. Kanamemo é incrível. É. Mas ninguém lembra. Eu pensei algumas coisas pra indicar. Por exemplo, um dos Yuris que eu mais gosto, que é o Asakao Tokaze-san. Ah, sim. Maravilhoso. É, mas ele é filme, né? É, ele é filme, então eu nem... Tem o OVA também, não tem? Eu tô doido. Ou, ou ele é só um OVA grande, aí a gente acha que é um filme. Há essa possibilidade. Eu não lembro agora. Eu acho que é um filme. Não faço ideia. É. Mas enfim, eu vou te pensar nele. Na época, eu esqueci que o Carlinho, ele tava no cativeiro quando o convite foi feito pro... Pro podcast, eu esqueci que o Carlito tava no cativeiro. Então eu nem cogitei Sakura Trick, que eu falei, o Carlito deve falar de Sakura Trick, mas já que o Carlito tá preso. Ele, com certeza. Ele deixou marcado que ia falar de Sakura Trick. Pois é. Isso seria incrível. Eu já imaginaria que o Carlito ia falar de Sakura Trick, mas como ele não tá aqui, eu vou deixar indicado aqui o Sakura Trick pra. Para as pessoas assistirem. Nossa, além de Sakura Trick, eu pensei em algumas coisas, só que é meio polêmica. Mas assim, eu vou indicar, mas assistam com o discernimento e o senso crítico de uma pessoa adulta. Por favor, estamos falando de ficção. Ok. Mas o primeiro seria o primeiro anime de Ainokusabi. Ah, o primeiro, o segundo não. Primeiro, o segundo é péssimo. Eu tenho que ver. Eu tenho que estar na minha lista, tenho que ver. Eu não quero perder minha carteirinha Fujoshi. É lindo. Aquele final lá é lindo, lindo, lindo, lindo. Aquilo pra mim é mágica. Mágica não, é arte. É arte. O Ainokusabi. Ah, tá, porque assim, tem o Ainokusabi 2012 e o Ainokusabi 92, né? Isso não pode ver. O 2012, o 2012 eles cagaram a obra inteira. O 2012 é de 90. Não precisa todo assistir. Mundo fala é o de 90. Cara, anos 90 é realmente o ápice de tudo, né? Veja bem. Uhum. E a outra indicação que eu tenho. É um shoujo com um hint ali de shounen ai, porque tem toda a história o enredo da obra, mas enfim. A indicação que eu deixo é Uragiri wa boku no namae wo shiteru, ou Betrayal Knows My Name, ou O Meu Nome é Traição. Ui, que... Rapaz. Querido. É muito. Só no título. Mas é muito novela mexicana, porque tipo, é amor e em diversas vidas e reencarnação. E aí a princesa reencarna no corpo de um homem. E aí o fiel escudeiro que é apaixonado por ela. Agora, será que ele vai continuar amando? Vai amar este homem que é a reencarnação da sua princesa? Enfim, ai. Gosto muito de Uraboku. Gosto muito de Uraboku. E é um showjão dramalhão, então tô sempre pronto pra isso. Pode sempre contar comigo nesse quesito. Então, essa é a minha outra indicação. Então, Asagao Tokaze-san, Sakura Trick e Uragiri wa Boku no Namae wo Shiteru. Uraboku. Só pesquisar Uraboku, o que vocês acham? E Ainokusabi, não posso esquecer. Tipo, eu pensando assim, nos extras, assim, de novo, às vezes é complicado, né, recomendar por todas aquelas coisas, as escolhas e tal. Eu recomendo de Bichado, apesar de tudo, eu ainda tenho um carinho muito grande pra ser Kaite. No caso do Junjo Romântico, eu só gosto de um dos três casais. Assim, dois casais são bons, eu não gosto do Sami, né, que é o Sag no geral, que é o semi do casal principal. Eu gosto do outro casal problemático, né, que é o Terrorista. São os ex-cunhados que ficam juntos. Mas eu ainda tenho um carinho por Sekaichi. E eu recomendo principalmente o OVA de Sekaichi. Porque o passado da história do casal principal é muito bom. E também tem o filme, que é com... Seria o quarto casal, que é com o editor-chefe lá. Que é o que tinha o crush no Takano. Mas o Takano, que é ele, que é o amigo de infância. Que é o crush da infância, né? E teve um filme lá que ele fica com outro cara dentro da editora. Que eu acho... bem divertido, assim. Assim, recomendando o problemático, mas assim, de novo, como o Ian falou, põe bem o jogo com a mão na consciência, mas aqui é mais dramático mesmo, que é, e tem muitos problemas, que eu gosto, que é o Maiden Rose, que é mó drama de guerra, que não sei o quê. O mangá tá em atos, aí voltou. Rose. Cara, é um dramalhão, mas assim, é porque eu gosto de contexto de guerra e, tipo, é tragédia, assim, tipo, é. Vai dar tudo errado, gente. Pensa assim, você não quer nada. Deixa eu não veja esse. Cara, Maiden Wolf. Fale. Não, era isso, cara, Maiden Rose. É só isso. É Maiden Rose, só... gente. Assim, sinceramente, não sinceramente veja, mas, tipo, é porque é um dramalhão. Então, pesquise tudo, hoje você tem certeza que vai entrar nessa bomba, mas eu adoro, entendeu? Eu tenho um carinho muito grande. Sim, e assim, dos mais recentes, eu recomendo... Um mangá. É também, realmente. É, obviamente, do chinês, né? Tipo, Heaven's Official Blessing, eu acho que é um dos melhores, é o time mais próximo da animação japonesa, tá bem feito em 2 temporadas. Devia ter umas 30, né? Pra cobrir a história toda. É, super recomendo. É, eu ia falar aqui mais um... E me fugiu. Ah, assim, dos mais recentes. Eu recomendo o que eu falei já desse ano. Cherry Magic e o Tassogarela de Foco nessa temporada. E tem também o Tadai Maokaeri, que ainda não vi, mas o pessoal falou que ficou ok também a adaptação. Então, tipo, acho que esses três esse ano são todos bem legais. Então dá pra pegar pra assistir também. E vai ter anime de Gambate Nakamura-kun. Eu tô muito chocada. Espero que tenha mais de 2 coxinhas. Tá. De investimento, que seja legal. Esse eu vou ver quando sair. Né? E eu vou esperar o meu outro BL, que não tem data, mas supostamente tem no mal aqui o BL, então Not Here Yet, ONA, mas tô aí na expectativa dele vir. E a Tarayana de Fukamikun. Nakamura, tenho medo, mas torcendo. É, um anime também que, assim, teoricamente não é BL, porque isso era uma revista shoujo, né? Tipo, que é Sasaki Tomiano, mas tem romance gay, então também fica aí a dica, assim. Sasaki Tomiano. Ah, eu sou curioso, né? É shoujo, Sasaki Tomiano. Não, mas é shoujo, porque, mas... se for definir a biografia, aí é muito complicado, muita coisa vai ficar... É, não, vamos pelo feeling, tanto que eu indiquei o Urabuku também, porque é shoujo, realmente saiu na revista shoujo, mas... Né? Uhum. Enfim, mas também fica a dica de Sasaki Tomiano, um amorzinho. Enfim, só pra passar a palavra do Yuri pra pessoas que não querem romance tanto assim direto, querem uma história boa, querem ficar confusos, pode, vejam o Tena. Muitos episódios. Muita chapação, você vai quebrar a cabeça vendo na primeira vez, você vai quebrar a cabeça vendo na segunda vez, na terceira vai ficar melhor. Grande Kuhara. No final é lindo, maravilhoso, você chora. Mas você quer ver as meninas se pegando? Vê o outro do Ikuhara, vê Yuri Kumarashi. É tão fumado quanto? É. São poucos episódios? É, fica um pouco mais confuso? Não muito. Ele é bem mais fácil de ver do que o Tena. É muito mais fácil ver meninas urso lambendo um lírio do que ver um cara lutando contra um canguru numa luta de boxe. Aliás, se você gosta de BL, de Yuri, assista animes do Ikuhara. Exatamente, é verdade. Assista Sailor Moon, por mais que ele tenha feito só o Sailor Moon S, lá, que é o melhor, que ele entregou tudo ali no lesbianismo, ele entregou. Então, assim, assista o animes do Ikuhara. Assiste Sailor Moon Stars também, por favor. Assiste toda de Sailor Moon, porque ela é todo mundo, é todo bissexual ali. Então, tem mulher com mulher, a torta é direita, tem homem com homem, a torta é direita. Então, mas enfim, dei uma chance pro Ikuhara. Despeito do Evilazo de ser hater, dei uma chance pro Ikuhara. Desculpa, eu realmente não gosto das coisas que o Ikuhara faz. Tudo bem. É, tudo bem, a gente deixa. Acontece. Mas Sasami Kikoto, tem que terminar de ver Sasami Kikoto. Esse é amorzinho demais. Tem que terminar de ver, não. Tem que ver de novo desde o começo. É, lindo. Sim, tem alguns aqui que eu tenho que voltar a ver. Esse que você falou que eu tava gostando desse da temporada passada, da garota que gosta da vilã, só que tava tendo tanto anime que aí eles ficou naquela lista de animes que você para e não continua. Uhum. Então foi por isso que eu não terminei ele também. Mas também tenho que voltar a ver. De vez da Rafa, eu tava gostando. Né? Falta eu, né, só. Só pra complementar Ikuhara da vida, Sarazamai, né? Que é o lado. Claro, Sarazamai. Sarazamai. Eu vi Sarazamai só no primeiro episódio, não continuei. Tem que... É o mais fácil de ver dele, inclusive. É, o mais fácil de ver. É o menos drogado, mas ainda muito drogado. Sarazamai. Não, ele tem uma cena que é muito engraçada. Tá os meninos lá jogando bola e no fundo tá uma escrita em japonês. Tupitexto. Eu ri tanto. Pior que do Ikuhara, eu vi o que não encaixa nesse podcast, que é o Maoru Penguin Drama, que eu adoro, assim. Ah, Maoru Penguin Drama é muito bom. O, mas o que? Que tem a moça Yuri, que é, tem o nome Yuri, que pega a menina. É isso que eu tô falando, tipo, ter relações homossexuais, bissexuais dos animes, se fosse só por isso, eu teria, mas não tem onde se predicar. Como o foco aqui é especificamente... É, BL e Yuri, aí diminui muito o leque de coisas. Sim. Inclusive, por ser o mais hétero, o Maoru é o único que eu não vi inteiro dele. Eu gosto dele. Curiosamente. Sim, tipo, assim... aí vemos um filtro errado mesmo. Não, mas tem outro que vem logo depois dele, que é também tão zoado quanto, eu não sei, eu não lembro se tem, se é Yuri. Yuri Kumar, acho que veio depois, não, de Maoru Penguin Drama, achei que fosse. É Yuri Kuma. É, então deve ser outro que veio depois, deve ter muita coisa. O Sarazamai. Foi Sarazamai. Não é Sarazamai. Dos meninos. Caralho, qual é essa porra? Peraí, eu tenho que olhar aqui. Tem muitas coisas que ele fez, pelo amor de Deus. Não vou, aliás, uma coisa que eu acho legal é falar só, porque assim, obviamente, de novo, como o podcast tá focando muito em Yuri BL, algumas coisas ficam de fora. Mas eu também acho legal ficar de fora, porque, tipo, Yuri e BL não estão ali pra ser o único espaço em que esses tipos de relações tem que ter espaço, né? Então, uhum. É legal sim, ter isso verdade. Fora também desses ciclos que acabam sendo mais de nicho também. Então, porque tem que estar em todo lugar, sabe? É sobre isso. É. E a gente tá focando aqui em relações entre pessoas do mesmo gênero, mas abrangendo pra representatividade de toda a comunidade, né? Que por aí tem outros que fogem desses temas. Nós vemos mais dentro do tanto do BL quanto do Yuri, mas felizmente em outros temas, volta e meia, existe alguma medalha de representatividade pra gente. Então. É isso. É, gente. Eu não fiz as minhas recomendações, né, detalhe. Fale, fala. Menina, Nath, eu achei que... Eu tava aqui esperando que você ia falar de Love Stage. Por que? Eu não gosto tanto assim de Love Stage. Eu gosto. O canal estraga. Estraga depois. Não dá agonia. Nossa, na minha cabeça você gostava muito de Love Stage. Talvez nossa, você não. Assim, na verdade, na época que a gente conversava bastante, eu estava lendo Love Stage, mas eu parei, porque o casal estragou. Né? Do curso. Eu acho que eu juntei tudo na minha cabeça. Tanto eu peguei Love Stage, e aí você lendo Love Stage, aí eu lembrei que você gosta muito de Skip Beat, aí Skip Beat tem Stage. Skip Beat é bom demais. É muito bom. Mas eu tava esperando você falar de Love Stage. Não, o dos animes antigos, que eu acho que foi o primeiro BL que eu vi, foi Haruo Deita Ita, sabe? Que eu gosto muito, é um mangá muito antigo já. E tem um OVA de 4 episódios e tal. Ou é 2? Não, é 2 episódios só. Prefiro o mangá, mas tá aí. Tem Hyperventilation, né? Que também não é... Eu acho que é chinês. Nem lembro agora. Coreano. É coreano, né? Coreano. Pronto. É um anime de 6 episódios, e provavelmente tem Tightrope, que é de uma das autoras que eu amo muito, né? A Nakamura Isaku, maravilhosa. Exatamente. Tem um anime de... Qual que é o nome do fotógrafo lá, dos paparazzi? Ah, esqueci. Ameiro Paradox. Ameiro Paradox. Cadê o anime de Ameiro Paradox? Não, poderia ser até o mais recente, o mangá dela tem 10 volumes, o mangá mais recente dela. É, que é do Kabuki, exatamente. Muito bom esse mangá, velho. É muito bom. Hanakoi Tsurane, vale, pô, faria muito bem um anime, velho. Muito bem. Porque 10 volumes aí dava pra fazer um anime grande. Eu vou autora. Só uma autora, mas por causa dos curtas dela, porque os mangás longos não são Yuri, é a Fuka Mizutani. Eu gosto bastante dos curtinhos dela, Yuri. Pouca gente conhece aí, né? O anime, a obra mais conhecida dela é um mangá de romance colegial, mas não é Yuri. Então. Fica o nome. Eu só sei dela por causa que. Por causa do mangá. Finado Mangakut Cast. Olha aí. A gente fez um cast sobre ela. Foi a única que a gente fez sobre um autor específico, porque o Tadashi escolheu aleatoriamente, porque ele também não tinha visto quase nada. E vimos lá. E os mangás maiores dela eu não curto tanto, mas os curtinhas Yuri dela são muito bons. É. Só pra terminar, eu vou colocar os filmes, mesmo que esse podcast não podia ter filmes, mas tem que botar do que eu sei. Mas né? É que vai, não vou falar agora, porque vai ter um podcast só de filmes. E aí, nesse de filmes. Sim, mas é que são filmes BL, eu não sei se eu vou colocar ele como meu filme quando eu escolher. A dificuldade, né? A escolha, todos os filmes pra escolher. Tem Ghibli, cara. Como é que eu vou competir? Pois é. Tá ligado? Assim, não, então, dos filmes BL especificamente, tem o Mibê no Eitrage, né? Que é muito bonzinho ainda também. Ainda não vi esse, tem que ver, só de mangá. Hoje, tem que ver, né? E traz o Rabatakanai. Pronto, é esses três, né? Dokyo 6, Saizuru e o Mibê. E recomendo. Pronto, fecha aí a minha recomendação. Vamos para recadinhos do padrinho. Certo. Eu botei o link do texto que eu fiz sobre a Fuga Mizutani. Vamos lá, recadinhos do padrinho. Então, recadinhos do padrinho, edição de hoje. O Carlinhos colocou aqui, eu não li. Vamos ver o que ele colocou de recadinho hoje. Quatro temas. Tá. Recadinho do padrinho número 106. Tema número 1. Recadinho do padrinho número 106. Então, o primeiro tema é... Epic admite que os exclusivos para PC não foram um bom investimento. Então, para quem gosta de jogos aí, né? Teve essa discussão e a Epic falou. Cheguei até a discutir um pouco o Luke no último Yopinando Shibun, né? Mas é isso aí. É, acho que... Enfim, né? Só tava travando o jogo que o pessoal queria se jogar quando não chegasse em Steam. É isso. Tema 2. Curto animado de Garden of Remembrance, do estúdio Sainsaru. Revela data de lançamento em seu vídeo promocional. Tô bem curioso pra essa história, pra esse filme. Sainsaru, né? Eu acho que... Eu não lembro de ter... Acho que tem uma obra só que eu não acho boa, tão boa do Sainsaru. Mas ainda assim é uma obra super louca, que é aquele... Ah, meu Deus, como é que eu esqueci agora o nome dele? Não sei o que, boy? Esqueci agora. Que é super maluco, que uns garotos ficam viajando no multiverso. Enfim, não vou lembrar agora. Mas em geral, Sainsaru... Ah, Assassin's Creed Call, não foi? Hã? Assassin's Creed Call. Assassin's Creed Call, né? Pronto, é... Sonny Boy. Sonny Boy. Esse aí. Esse aí mesmo. Aquele é com... enfim, ele é mais cabeça do que deveria ser. Mas enfim. Eu não curto tanto, não. Compilação do final de Shingeki no Kyojin anunciado pra novembro. Então, pra quem quer rever... O final chega aqui hoje, porque eu acho que quem vai ver esse filme é pessoas que já viram isso. E por último, terceiro vídeo promocional do anime Dan Dan Dan, Dan Dan Dan, a estrear em 3 de outubro, revela o artista da música de tema de seu encerramento. Então, Dan Dan Dan, que foi um dos que vazou aí, né, com o vazamento das coisas da Netflix, né? Mas eu particularmente só verei quando sair oficialmente, né? Vai ser, a gente vai ver em Call, inclusive. Estou. E pô, a música de Danandã saiu, mas a gente não tinha colocado na Call do Sábado? Eu tava achando que ia. Não lembro, mas enfim, quero ver mais. Eu lembro que foi. E a abertura de Danandã é muito boa, que nem a de Mashal, velho. Nossa, loucuras. Né? A de Mashal é muito interessante. Essa temporada também tem umas coisas maravilhosas. Encerramento de Elusive Samurai é uma coisa à parte. Inacreditável, muito bom. E eu descobri que o mesmo cantor que tá no encerramento de Exército Samurai tá na abertura também, que é a melhor temporada, que é do Maki Heroin. Ah, entendi. Enfim, ué, tá? Tá, é ele mais um alto, mais uma outra cantora. Nossa, porque eu jurava que era de Seiyu. Eu vi o PV, ó. Não. Ah, tá. Não é Seiyu, não. Assim, não sei se ela é Seiyu, né? Mas não é porque ela é Seiyu que ela tá na abertura, não. Enfim, vamos lá, vamos para as próximas edições. Rafaela, quais são as próximas edições? Ele botou esse papel, né? Não, então a Rafa que fala, tá bom, né? As próximas edições, KP 232, que vai sair dia 2 de setembro, será o de melhores animes de 2004, tema escolhido pelo Luke para tapar buraco. Todo mundo sabe que ele vai escolher Bleach. Ai, meu Deus. Isso é uma tá aí. Eu não o vou escolher único o meu anime de 2004, o que vai me deixar é muito complicado pra escolher o outro. O meu anime de 2004 falar. Eu não vou indicar, porque eu já falei dele tantas vezes que eu vou falar de outro. Quero que a gente queime, né? Então, fala essa coisa. O pior que anime de 2004, especificamente, eu só vi dois, que é Genshin e outro que também já foi muito falado, que é Beck. Então eu não sei o que escolher. Já me disseram, começa um novo. Mas aí provavelmente vai ser Beck. Desculpa aí, pessoal, já tô dizendo vai aqui. De Beck, vai de Beck, que é isso. É. Aí, bom anime. Temos sempre que relembrar, bora, até uma hora, alguém lá no Japão escutar, assistir, ver que a animação é cagada e decidir refazer. Porque se exatamente. Tem alguém que merece um remake, poxa vida. É Beck. Nossa, ainda mais tá porque para no meio. Tá lista, hein? Oh, ainda merecia meio. Muito Beck. Delícia. Anime de música. Pois é, temos o KP 233, que não tem tema ainda, está a definir. Provavelmente o Carlinho vai jogar no colo da Jojo para ele escolher o tema. Porque exatamente. Ele tá assim. Primeiro ele jogou no meu colo, e depois jogou no colo do Luke, e agora vai jogar no colo. Mas, Jojo, melhor. Você tem que pensar do lado positivo. É a melhor coisa quando o Carlinho pede pra gente escolher o tema, porque a gente pode escolher o anime que a gente quer falar e depois fazer um tema baseado nesse exatamente. Anime. Exatamente. Exatamente. Exatamente. Vou refletir aqui um tema que, tipo, seja bem genérico, mas é uma pessoa tão genérico. Vou pensar aí uma coisa pra falar. Vem a anime novo a tempo, aí eu coloco lá pra pensar. Pois é. Esse KP 233 está para o dia 16 de setembro. E no dia 30 de setembro a gente tem o KP 234 com o final da temporada de julho de 2024, onde finalmente o Evlas vai poder falar sobre o Otoko no Kanto. Tô zoando. Eu vou falar dele porque eu acho que tem outras poucas chances de falar. E eu ouço pouca gente falar. Eu tô achando. Enfim. É porque eu tô achando muito fascinante o jeito como tá sendo abordado essa trama. Porque o próprio personagem. É porque foda, a Rafa viu, a Rafa assiste logo esse negócio pra gente poder falar contigo, pelo amor de Deus. Tô atrasando três episódios, minha gente, aí fica difícil de falar. Eu quero falar com a Rafa, mas não quero dar spoiler, aí é complicado. Mas não pode me dar spoiler, eu não ligo. Mas eu não quero, eu quero que você tenha experiência. Ai, tá bom. Melhor pai dos animes, digo logo, tá? Olha aí, tá vendo? Eu tenho que ver o melhor pai dos animes aí. O pai ausente virou o melhor pai dos animes em um episódio. Então, dois, né? Dois. Tem que ver o que dois. Aconteceu. Dois episódios. Ai, qual é esse? Hã? É sobre qual um... é esse? É o Senpai wa Otoko no Ko, né? Que o... é sobre um... são sobre três personagens, principalmente, mas o principal é um garoto que se veste garoto na escola. Ah, então vocês falaram dele. Basicamente, ele gosta de coisas fofas, mas a mãe é uma filha da puta que não deixa o menino gostar de coisas fofas, porque ele é um menino, então ele não deveria gostar de coisas fofas. Então o menino, ele decidiu, foda-se, vou mentir para você e enquanto eu estiver na escola eu vou usar um uniforme feminino sim, porque eu quero usar coisas fofas. E também porque o pai dele que falou com a galera da escola, então o pai dele apoia ele, diferente da mãe dele, o pai dele apoia ele demais. A mãe dele. Que é muito preconceituosa. A mãe dele, minha gente, ela não pode ver nada que ela entra em trauma, tá ligado? Parece que ela vai ter um ataque do coração. O amigo de infância dele, o melhor amigo dele, é apaixonado por ele. E vai descobrindo aos poucos que ele é apaixonado por ele. Enquanto isso, tem uma outra garota que é meio Yagate Kiminaru, que ela nunca se apaixonou por ninguém. Ela achou que agora era a vez que ela ia se apaixonar, porque ela começa a sentir muita atração pelo senpai. Principalmente depois que ele descobre que é um... Já sentia quando achava que era uma garota, depois que descobre que é um garoto também, tá, continua achando, sentindo, mas... Descobriu a bissexualidade, então, é isso. Exatamente, na mesma pessoa. Shang, temos companhia, Shang. E com o tempo, outras coisas acontecem, fica complicado. E enfim, a relação é muito legal entre os três personagens. Pois é, aí o Evilás, ele quer muito conversar comigo, só que eu estou atrasada 3 episódios. Eu vou ajustar, Evilás, eu juro, eu vou ajustar amanhã. Essa merda. Agora aí que eu tenho o serinho, já passou, eu posso passar. Ai, ai. Pronto, é isto. E, bom, esses são os KPs que estão pré-definidos aí e esperamos os próximos. Vamos lá, então, considerações finais. Primeiro, visitem as páginas, as redes sociais da Iniciativa Kyodai. O arroba Kyodai no X, que não é aquela rede social que tá lá. O TikTok, o arroba Kyodai. O Blue Sky, o arroba Kyodai também. No Instagram é arroba Iniciativa Kyodai. E no YouTube também é arroba Iniciativa Kyodai. E vocês também podem mandar e-mail para iniciativakyodai@gmail.com. Considerações finais, então, começando pelos nossos convidados. Então, começar pela Sei-chan. Pessoal, muito obrigado por ter me convidado. É sempre bom falar de Yuri. Fazia muito tempo que eu não falava de Yuri, porque meu blog tá inativo faz, sei lá, talvez um ano. O podcast também, então a gente tá meio parado, mas eu voltei a ler Yuri faz pouco tempo e eu tô voltando a ficar uma viciada, então talvez eu volte a fazer alguma coisa de conteúdos. Muito obrigado. Sinta-se à vontade pra vir sempre que quiser. Ian, também já é da casa aí. Isso aí, galerinha, muito obrigado pelo convite. Assim como fazia muito tempo que a Sete eu não falava de Yuri, fazia muito tempo que eu não falava de BL também. Então foi bom aqui revisitar alguns BLs, tipo Hybrid Child. Faz um tempo que eu nem pensava sobre. Mas enfim, foi muito, muito obrigado pelo convite. Foi bom falar de Number 6. Sempre é uma boa oportunidade, a oportunidade que eu posso falar de Number 6. Então, agradeço. E é nóis na fita, Manolo. Jojo? Peguei pensando aqui no que você tinha falado, assim. A primeira vez que eu participei desse podcast foi como convidada, falando de BL a pedido do Carlinho. Então, assim, é sempre legal falar de BL aqui. Obviamente, não necessariamente tem tanto anime assim que a gente discutiu sobre isso aqui, né, no geral. Mas foi muito legal. E eu trazer um anime novo, assim, que pouca gente conhece, que é Hybrid Child, sabe? Então foi legal trazer isso também. Foi legal participar desse tema, pensar no que recomendar. Nunca é muito fácil, mas, assim, é muito divertido. Então foi muito bacana o programa de hoje. E é não só aprender do lado da Rá, mas os convidados também da Sei-chan e do Ian. Sempre legal ouvir as recomendações de vocês. E é isso. E Rafa. Muito obrigada por terem escutado este podcast. Dei que admitir que agora que eu tô olhando a lista do mal, eu percebi que tem vários ONAs pequenininhos, né, que saíram ao longo desses anos que eu não vi. Então eu fui lá no famoso, né, My Reading Manga, procurar os vídeos. Mano, eu já achei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que eu preciso assistir, e aí fudeu. É isso. Presta. É sobre isso. Pobre do Evilás esperando o tocou no cu, que agora novas prioridades. Foda, né? Eu preciso atualizar meus animes da temporada, de fato, então eu vou focar no tocou no cu, eu juro, Evilás, eu vou focar no tocou no cu amanhã. Pra poder assistir, eu vou assistir Velocidade 2 pra poder assistir mais rápido. Mas eu preciso ver os negócios aqui que apareceu. Eu nem sabia que tinha anime de Semantic Arrow. Olha, cara, eu tô descobrindo agora, né, que saiu o mangá aí recente. Então é isso. É... Essa semana estarei atolada assistindo o Animes BL, que eu descobri agora que tem. É isso, tchau. Não vai nada, vai ler mangá a semana inteira, no final das contas. Com certeza absoluta. Assim, o inclusive... agora tá um pouco morto, né? Porque acabou o Mine, infelizmente. Acabou o Mine dos livros, aí eu não vou ler novel por um tempo. Eu soube que você pegou o texto em japonês e traduziu de tão importante. Sim. Sim, peguei mesmo. Eu fui lá no Seisco, eu não sei falar o nome, mas é onde foi publicada a novela original e eu li. Literalmente botei pra traduzir pra português. Pra poder eu ler a merda do capítulo, porque eu não consegui esperar. Mas já saiu o volume completo, eu já li, já está concluído. E é isso, já perdi minha mãe. Minha filha já foi embora, já morreu. Perdido, silêncio. Senhor. Nossa, silêncio, morreu, né? Enquanto isso, eu tô fazendo o quê? Lendo um mauá sobre médicos do Isekai, porque sim. Dr. Play? Que deu vontade! Entre mesmo, como muitos mangás, assim, mesmo design de, dos um zilhão de secais de manhwa que tem? Ou ele é mais diferentinho? Que ele não é Isekai, na verdade, ele simplesmente recebeu todo o conhecimento de um médico na cabeça dele um dia e é o conhecimento desse mundo, então. Oh, e é isso. Mas... E aí ele vai crescendo de level, tá ligado? Como se fosse videogame. Até uma janela de status e tudo. Aí virou só level, né? É, aí virou só level. Não, mas ele não muda, o boneco não muda, que nem só o leveling. O boneco não muda, ele pelo menos igual. Isso. Até agora. Né? E o boneco é muito divertido, porque o boneco desse mundo não tem ciência, né? Todo mundo se cura só por magia de healing, mas ele é o único que tá fazendo as práticas, né, de cirurgia, de cuidado médico e tudo mais. E, tipo, o level dele vai crescendo de noviço a meio termo, residente, chefe, sabe? Até chegar. E aí, e ele é o cara que só quer ganhar dinheiro, ele só quer ganhar dinheiro, ele quer muito ser rico, mas todo mundo acha que tudo que ele faz é pra salvar a humanidade, então, tipo, ele tá praticamente santo no momento, e ele só quer o dinheiro. Muito legal, os mal entendidos. Mas é isso aí. Estou lendo. Eu não sei nem porque eu tô comentando isso agora, né? Não tem nada a ver. Vamos terminar, senão a gente não termina nunca aqui. Então... Exatamente. Já um é 11h40 da noite. A todo mundo. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. E a gente fica por aqui. Então, até a próxima quinzena. Tchau, pessoal. Tchau, galerinha. Pessoal. Tchau. Fiquem na escola, hein? Tchau. Bebam água. Que nem o Deadpool falou. Nice pool. Nice pool. Deu certo, Velázio? Pronto. Pronto.